evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, Pelé seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando foi tribundial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando mais um Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 tem oferecimento de Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol, tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos! Opa! Aê. Boa tarde! E aí? Boa tarde! Beleza aí, gente? Beleza? Boa tarde, boa tarde! Então quer dizer, RG, que ontem você se emocionou ouvindo os gols do Fiore e Gigliotti? Cara, por problemas particulares estava eu em Santa Isabel. Sim. E, claro, ouvindo o nosso programa. Quando fiquei curtindo aqueles gols com o Fiore, pô, legal, cara, muito legal mesmo, foi saudade. Emocionante. Ainda mais legal. Nós que somos veinho e já ouvimos tanto o Fiore, né? E com relação ao comentário que você fez do Fiore, quando ele grita o gol, ele é fogo, é gol, depois ele vem e repete, e fala duas vezes, ele muda, né? É fogo, é fogo, é fogo, é gol, entendeu? É. Aí ele vai mudando, né? Com o decorrer do tempo. Exatamente. Com o decorrer do tempo, ele vai aprimorando. Mas na década de 60... Ele não usava fogo. É legal. Ele dava o gol normal, né? E que fôlego, hein? Você viu, velho? Esse daí manjava tudo de narração esportiva, meu velho. Muito legal, eita. Muito bacana mesmo. Muito bem, então vamos às manchetes do Estadão. O rádio que um dia teve Fiore, hoje tem moto. Bento! Moto! Não, Bento! Bento! Ainda bem que foi o... Nossa, você baixou dois numa cajadada só, velho. E falando em narração, RG, porque ontem o seu Sombra foi um trairinha. Ele foi trairinha? Foi! No encerramento do programa. O que ele falou, RG? Ele não deixou você falar. Não achou o gol do... Tá aí a narração, ó. Tá aqui, ó, a narração. Como não tem? Tá aqui? A narração do Mundial de 51 que você falou. Agora não tem. Mas vai ter, então vai ter que pôr. Quem narrou? Mas foi Fiore. Sido foi feito em estúdio, velho. O RG, o Sombra foi traíra ontem, mas ele foi um gênio hoje, hein? Por quê? Porque colocar na mesma frase Fiore e Mota, olha... Não, o gênio não, acho que eu fui louco. Louco, tá igual, louco, velho. O nosso diretor de TV aqui, o Sérgio Louco. O Sérgio Louco. É, tudo grande bem. Sérgio Louco, é isso aí. Em Chompiras. E olha, em breve eu gostaria de dizer que em breve nós teremos também todo o sistema de transmissão aí que a gente já tem agora online, que vai ser extremamente aperfeiçoado nas próximas semanas, mas também em breve teremos aí o programa de manhã do Palhacinho também sendo transmitido online. Então, você que quer assistir o Estádio 97, vá lá e curta 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você ouve e assiste o Estádio 97, tá bom? Boa. Seu Bento, chama aí, cara. Vamos ao Tricolor, pô. É, Tricolor. Sabadão, 21 horas, no Morumbi, horário balada, Atlético Paranaense. Ah, o Balsa praticamente definiu o time, né, Sombra? É. Vai ser o ataque, deve ser lá o Kelvin, o Centurion, o Ítalo e o Caleri. Mas ontem o que chamou a atenção foi o novo reforço do Tricolor, né? Cuevas. Meteu um golaço lá, hein, contra o Equador. É verdade. Um bonito gol. Né? Deu pra dar uma animada, Sombra, com... Deu, né? Cara, é assim, lógico, você vê um cara que faz um belo gol como foi o do Cueva ontem, pô, você fica animado, né? Que você fala assim, um jegue não é. Né? Não é. Não é um cego de bola, né? O Balsa, que indicou inclusive a contratação do jogador, teve a anuência do Balsa, e foi um jogador que... O Balsa é amigo do técnico da seleção peruana, que é o Gareca, que treinou o Palmeiras recentemente. E aí, meu? Eu creio, né? Então, consultava, não. Trata-se de um bom jogador. Por isso que o São Paulo foi lá e contratou. E, lógico, animou. Animou, né? É, a torcida tricolor pelo gol que ele fez. A lógica, então ele vai estourar, vai ser um grande sucesso. Ninguém pode dizer isso. Isso ninguém pode dizer, né? Sim. Então, pô, foi legal. Foi bacana. Parabéns. Isso aí. Começando bem sem ter jogado ainda. Essa já dá uma animada, né, já torcedor tricolor. E nada do Michael ainda? Nenhuma resposta? Ainda não, ainda estão negociações. É. Tá meio, né, Sombra? Tá bem, os caras estão segurando bem as informações sobre a contratação do Michael, que tem rolado, mas, né? Então, mas é que o Gustavo, o diretor do São Paulo, ele é um cara que ele não abre informações. E tá certo, não tem que abrir nada mesmo, não pode ficar falando. Não pode dizer se tá 10, 30, 70, 80, sabe por quê? Porque 99% no futebol e zero é a mesma coisa. É. 100% é quando tá assinado. E quantas vezes já vi coisas assinadas que voltaram pra trás. O que hoje... Não, o jogador colocar a camisa e não jogar. O que adianta você chegar o na... Gaúcho. O Renato Gaúcho vestiu a de São Paulo e não jogou. Ah, teve um jogador que ia pro sul, botaram até as caixas de som no gramado pra não ser o cara. Aí você deu um mundo na cara do Vieira. É verdade, tinha jogador caixa de som, velho. Tá lá até hoje um vale caixa de som. Pelo amor de Deus, velho. Então é muito complicado isso aí. 100% já era, hoje tem 61%. Todos nós, torcedores, a gente fica super ansioso de saber novidade. Mas tá perto, não tá, né? Qual percentual? Não adianta essa história de percentual. Friamente analisando, não adianta. Porque vamos supor, o cara chega e fala assim: olha, tá 80% encaminhado. Ah, ok. E os 20%? O que significa? Olha, os 20% é em relação ao salário. O cara quer ganhar 1 milhão, a gente tem 300. É. Você entendeu? Então não adianta nada isso aí. A hora que for, é a hora. Ó, que nem o Cueva. Ninguém falava do Cueva. Alguém ouviu falar do Cueva antes da contratação? Nem sabia quem era. Mas a gente aqui nem imaginava Cueva que poderia ser. Chegou, apareceu, contratado, ponto. Essa é a contratação, certo? É isso aí. Ainda mais se você fica dando brecha, você alerta muita coisa, não tem que falar nada. Aquilo que é quase não é nada. Boca fechada. Você sabe que você está falando um negócio? O Internacional fez um negócio parecido na época do Miranda. É. Tinha cara no aeroporto esperando o Miranda, meu. O Maicon, eu não sei se isso foi... O Miranda, foi de repente, veio pro São Paulo. O Miranda tava... passagem pra Porto Alegre, não é não? É. Aí lá no meio do caminho ele apareceu no São Paulo. Foi assim o negócio. Foi assim. O Maicon, ele ia jogar no Galo. O zagueiro? O zagueiro ia jogar no Galo. O Gustavo, numa ligação, reverteu a situação e trouxe o cara. Uhum. Né? E uma coisa ainda sobre o São Paulo, que eu vejo muitos torcedores criticando, falam assim: ah, mas olha, não podia ter aceitado essa condição do Maicon vir, tinha que impor uma situação diferente do Maicon, né? Ou que fosse até o final da Libertadores, N condições, mas que não fosse essa. É, ok, mas e se não houvesse outra condição? Alguém chegou a se perguntar se de repente... Alguém imagina que o São Paulo seja tão trouxa, que o Gustavo seja tão bobo a ponto de chegar e falar: não, mas eu quero ter o cara até o fim da Libertadores? Não, eu quero ter uma condição de saber quanto eu vou pagar no final? O cara não é bobo, gente. É. O cara é experiente. Se veio só nessa condição, é porque era a única condição imposta que o Porto impôs, né? Você quer assim. Você quer é assim. Aí a gente vai entrar na futurologia, né? No futuro do pretérito. Ah, mas então era melhor não ter trazido. Tem certeza? Era melhor não ter trazido? Se não trouxesse... Não classificado, não tava na semifinal da Libertadores, se bobear. Será que não é melhor? Até goleiro o cara foi, pô. Curte o momento. Até goleiro ele foi. Até goleiro o cara então, foi. Então, assim... Curte o momento. Exercer uma futurologia. Ah, mas não adianta, gente. O concreto é, com o Maicon nós chegamos na semifinal. É. E vamos aproveitar desse benefício enquanto ele existe. Exatamente. Mas, ô Sombra, eu entendo aí o que você está dizendo a respeito aí da postura do Gustavo diante dessa situação. Eu já falei isso, que eu sabia que você ia ser contra. Não, mas eu acho que o São Paulo não pode ser refém de situações. O São Paulo não pode ser refém do Maicon. O São Paulo não pode ser refém do Porto. Assim como o Corinthians também não pode. Por exemplo, o Inter está assinando um contrato aí também com o Nico Lopes. Praticamente na mesma condição aí que o São Paulo assinou com o Calleri. Certo, assim que o time pedir lá o Nico Lopes, o Inter tem que abrir mão do jogador e etc e tal. Por mais que você pense, ah, mas eu vou ter ele durante, sei lá, uma partida, 5 partidas, 10 partidas, ou então o campeonato inteiro, pode ser. Mas o clube, ele fica numa situação de refém. Porque amanhã o cara vem e estoura, é um dos principais jogadores da equipe, e o outro clube vai lá e solicita a volta dele, o clube fica vendo navios. Com relação ao Maicon, por mais que o Porto hoje diga que ele tem proposta da Itália, que ele tem proposta da França, etc e tal, eu particularmente não acredito. O Maicon era um jogador que na Europa, ele não era cobiçado por ninguém, tanto é que ele veio pro São Paulo da forma como ele veio. E se o São Paulo recuperou o jogador pro futebol, tá certo? Readaptou o jogador aí e o colocou de novo num cenário em que outros clubes o desejam, eu acho que o São Paulo deveria, já dentro dessa possibilidade que o São Paulo deveria entender que existia, o São Paulo já devia ter colocado no contrato e falar: Porto, o negócio é o seguinte, não é um jogador, Sombra, que tá vindo de lá pra cá com status. Não é aquele negócio, nossa, o cara é cobiçado. Por exemplo, na situação do Nico Lopes, que é um jogador que se destacou na Libertadores. Sim. O Maicon, quando o São Paulo o trouxe, ele era um cara extremamente contestado. Tanto é que ninguém aqui travava o cara que poderia dar certo. Então o São Paulo, sabendo disso, pega e fala: eu acredito no meu potencial, eu vou recuperar o jogador. Coloca aí, Porto, ó, custa 5 milhões de euros, custa 8 milhões de euros, mas eu quero ter, sim, a certeza de que eu posso comprá-lo, se quiser, no término do contrato. Agora é fácil o cara valorizar o jogador. O jogador deu certo, agora o time português vai pedir o que ele quiser. São pontos de vista. O Mano tem o dele, eu tenho o meu. O dele é válido. Também é um jeito de se negociar. É um jeito de você querer gerir o negócio. Também é tudo um risco. Eu poderia não aceitar a condição, né? Ah, então, Porto, é assim que você quer? Então tá bom, vou partir pra outra. E, de repente, você trazer um zagueiro que não fosse tão bom e talvez não tivesse colaborado tanto pro crescimento do time nesse período. Porque hoje, o zagueiro que entrar no lugar do Maicon vai entrar numa condição de um time mais assentado do que era no começo do ano, né? Ou talvez não tivesse trazido ninguém, talvez porque não houvesse outra opção, e talvez tivéssemos que seguir com o grande Lucão. Essa é a questão. Porque o Lugano, a gente vê agora, o Lugano fez 3 partidas seguidas, mas ele, há um tempo atrás, não estava bem fisicamente e não estava conseguindo colocar essas partidas seguidas. Todo mundo sabia que o Lugano viria para jogar alguns jogos e a participação dele seria dentro de um contexto mais amplo, não tão propriamente pela técnica dentro do campo, mas até pela presença dele, pelo significado dele, pelo extra-campo, pela presença do jogador e pelo apoio psicológico que dá dele junto ao torcedor com ele dentro do São Paulo. Então, eu acho que assim, tem dois lados da história. O São Paulo optou por esse lado. Não reclamo, não reclamo. Vai ser triste se o Maicon não ficar, mas realmente, como disse o Mano, São Paulo não pode ficar refém da situação. É verdade. E não deve ficar. E se não puder ficar o Maicon, tem que ir atrás de outro zagueiro, tentar outro zagueiro, e da mesma maneira que achou o Maicon, tentar achar outro. Porque a dificuldade de você achar agora um zagueiro pro lugar do Maicon é a mesma que você teria no começo do ano se você não tivesse topado as negociações do Porto. Com um detalhe: lá você já estava quase, já estava dentro da Libertadores, precisando trazer alguém. E a gente já estava na Libertadores e a gente ia ter que... Porra, olha, não veio ninguém. O jeito é o Lucão. Porra, e será que com o Lucão a gente teria chegado nesse esquema? Não. Então, assim, tudo é uma questão de futurologia. Tudo é. Agora, se amanhã, de repente, o São Paulo conseguir trazer o jogador com uma composição, seja grana, mais jogador, não sei qual, beleza. Agora, não acho que o São Paulo... Hoje, eu debatendo com alguns ouvintes via mídia social, lógico, debatendo não significa brigando, né? Claro. Só debatendo. Eu falo assim, não, tem torcedor que fala, não, tem que trazer custe o que custar. Olha, se é do jeito que estão falando que custa 34 milhões de reais, que com 34 milhões de reais você leva, gente, vale lembrar, pau, né? Vale lembrar que é pra, mais ou menos, a grosso modo, é 10% do faturamento anual do time. 10%. Tem que jogar muita bola pra meter essa grana. A questão não é só jogar muita bola, ele joga. A questão é, olha, 10% da receita anual de uma equipe, cara. Olha, será? Vamos vasculhar um pouco mais aí no futebol? Será que você não vai achar algum outro bom zagueiro, de repente, aí num time de segunda no segundo patamar alemão, algum zagueiro aí sul-americano? Ah, não é o Maicon, é 80% mais, mas que custa 2, sei lá, 3. Porque a gente não tá envolvido no meio do futebol pra saber quais são as ofertas que estão por aí. É igual carro zero, velho. Você paga isso aí, traz pra você, depois é 20% que você perdeu, quer dizer. Então... Eu só quero dizer o seguinte, olha. 8 milhões de euros é barra. É barra. Ah, é dinheiro mesmo. E entenda vocês, quando remete dinheiro pro exterior, na compra, você ainda paga um imposto a mais. Ninguém tá contabilizando aí essa questão do imposto. Que o torcedor, ele acha que é assim, né? Não, tá, ele entrou 50, pode gastar 50. as pessoas não entendem um pouco que tem uma contabilidade, existem impostos a ser pago. E eu também não tô falando em nome de São Paulo, eu tô falando em nome daquilo que eu conheço, de como são as coisas. Não tô aqui como advogado de defesa de ninguém, né? Porque tá defendendo o Gustavo? Não, tô defendendo aquilo que eu também penso como uma gestão correta. No momento da emoção, a gente sempre faz bobagem. Olha, no momento da emoção, na emoção você não deve gastar dinheiro e no ódio você não deve bater em ninguém. Tenta centrar, voltar para um momento de lucidez para você levar a coisa mais à frente. Realmente, como disse o Mano, o São Paulo não pode ser refém do Porto. É verdade, não deve ser refém do Porto. E as pessoas, e amanhã... as pessoas lá dentro devem ter consciência, né, o Sombra? Acredito. Até acredito. Pouco tempo, qual era o valor que se falava da dívida do São Paulo com relação a não, banco? Não era, é. Né? Então, não, como se falava. Então a pessoa, eu acredito que o profissional que está lá dentro, é. O cara não vai fazer uma besteira dessa. E não quero me prolongar dessa, mais, só falar uma coisa aí. Também esse argumento de que foi plantado por alguém aí, não sei quem, mas que surgiu. Ah, mas olha, trazer o Cueva vai prejudicar a vinda do Maicon? Desculpa. Benji, acho que falou isso. É, não, não, você tá querendo zoar o Benjamin. Você acha que ele é São Paulino? Ele ia falar isso? Esse Benjamin. Benjamin nunca vai ser contra o São Paulo. Eita. Não é por causa de 8 milhões parcelados em 3 anos que você vai deixar de trazer o Michael, que é o custo do Cueva, 8 milhões. Que é um jogador jovem, que tem valor de revenda. Que amanhã você não sabe nem se tá trazendo até pra amanhã já pensar numa revenda que você vai vender pelo dobro, né? É, e é diferente. É diferente. Então, assim, não é por causa de 8 milhões de reais. Nós estamos falando de um outro que custa 34. Então, se você tira 34, tira 8, são 26, continua sendo muito dinheiro, 26 milhões de reais. Né? Então, não é por causa desses 8. E outra, 8 parcelado em 3 anos, né? Então, é diferente. Você está falando aqui de tirar 2.700 por ano. Então, você está perdendo na receita do teu ano 2.700. Agora, se o Porto quiser vender, pode ser que ele até parcele. Mas, a princípio, você não sabe. É 34, tá? No, 34, só se o cara falar em 10 vezes, aí você já pensa. Aí vira Brasil. Mas você acha que alguém vai fazer em 10 vezes não. Um jogador? Não vai. É. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, assim, por fazer muitas bobagens e só na base da emoção, é que a gente tem aí tanto clube quebrado e falido. E o São Paulo é um próprio exemplo disso, que o São Paulo fez muita bobagem. Então, hoje, nessa história de dirigente, do Luiz Cunha, do Gustavo, tem muita gente criando heróis e vilões. Não, o herói é o Luiz Cunha, o vilão é o Gustavo e vice-versa. Ó, vilão no São Paulo saiu ano passado. Acho que agora a gente tem quem pense mais no bem do clube, na minha opinião. É. Aguardemos. É isso aí. E o Porto desistiu lá daqueles moleques lá, o Lianco? Não sei, não dá nem pra dizer, mano. Veja bem, é tudo muito fechado nessa negociação. É o Gustavo que negocia lá. E tá também sigilo. Não tem por que ele ficar abrindo, não. Os caras querem isso, querem aquilo. Porque eu tinha lido uma informação sombrada na mídia falando que a diretoria de São Paulo tava um pouco pé da vida. É. Porque dos e-mails que mandou pra diretoria do Porto referente a esse assunto, eles não obtiveram respostas. Eles até estavam pensando em ir pessoalmente lá bater na porta então, do presidente do Porto. Os caras do Porto estão na deles. Eles querem ver. Ó, será que não vai pintar uma proposta melhor no meio do ano? Ou de repente bate lá 5 milhões de euros, vai chegar pro São Paulo. Vocês querem ter, mas eu tenho aqui por 5 milhões de euros. Vocês querem ter 5 milhões de euros? O Porto tá na dele. Quando você não responde e-mail, você tá se valorizando. Mas eu acho que o Porto tá blefando, velho. O Porto pode deve estar tá aí com... É um jogo. Com 7-1-2 na mão, os caras falam, ó... Não sei, quer pagar? Tô com um par de reais aqui. Ó, gente, no futebol é jogo demais. É até, pô, que tem de blefe no futebol. Porra! Continuando com as manchetes... O mercado português, porra, todo mundo sabe. É a porta, né, cara? A ponte também. Porque os caras sabem negociar jogador, não... Parece burro, mas não são, não, pô. Nós não somos burros, não. É. Hã? Ele aí? É o R. O de chapéu? Isso. E aí, RG? Seu Bento. Tudo certo? Amanhã, essa hora, estaremos no Bourbon, RG? Beleza, hein? Eu não vejo a hora. Daqui a 24 horas estaremos lá no saguão. Sonhando com aquela cama lá, mano. É. Nossa, velho, eu quero dormir muito. Tudo umas dicas aí, porque eu nunca fui, será minha primeira vez. Ah, você vai se divertir. Mas estarei lá. Tem um trenzinho lá que é da hora. É mesmo? Com esse friozinho, nossa. Ô, RG. Diga lá. Gia Mota chegou, é contrato de 4 anos. 750 cilindradas. É, exatamente. Chegou 22 anos. Bom, o Peixe fez umas boas contratações aí, né, Gia? Yuri, Gia Mota, Rodrigão. Na verdade, são todas apostas, né? sim. Jogadores que se destacaram em seus clubes aí, o Peixe trouxe. Mas é importante trazer sim, porque vai assim, não vai perder, tem que trazer. E começou um sonho antigo de novo a aparecer na Vila Belmiro. Giovânio? Não. Diego. De novo. Isso a gente já conhece essa história. Toda hora é o Diego. Mas o Giovânio, cara, o Giovânio quer voltar, velho. Quer, né? É, os caras lá na China estão... Aliás, foi uma tacada só, né? O Mano Menezes e o Luxemburgo. É, então. E agora o Giovânio quer voltar. Não sei como é que vai ser feito isso. Então, cara, ele quer voltar, RG, só que ele só assinou um contrato de 4 anos com o time chinês. Pouquinho, você paga, né? Lá, né? Aí que tá, né? Devolve... Só isso ele assinou. Hein, Dodô? Devolve o Turu. Devolve o Turu que embolsou. Mas sabe o que é legal, RG? Ver esse tipo de jogador quebrando a cara. Porque no time lá que tava o Luxemburgo, assinou aí fora o Giovânio, o Jadson e o Luiz Fabiano também. É que o Luiz Fabiano, ele assinou um contrato de 1 ano, porque ele já tava próximo de encerrar a carreira. O Jadson tá próximo também, mas assinou um contrato de 2. E o Giovânio, que era um menino promissor, fez parte de uma geração vitoriosa do Santos, ele assinou um contrato de 4 anos. Ou seja, ele pegou a carreira dele, Domenico Gatto, amassou bem e jogou no lixo. Agora, quer voltar porque o papaizinho lá, o Vanderlei Luxemburgo, que intermediou a ida de todo mundo pra lá, picou a mula. Agora assina, já que assinou, cumpre. Não é legal, Giovanni? Não ganhou um rio de dinheiro? Vai ficar com o BO ou devolve o... Mora 4 aninhos na China. Ou devolve o din-din lá. Mas o que eu queria ressaltar, viu, seu Bento? Eu tenho criticado aqui, tanto na vitória quanto na derrota do Santos, a defesa do Santos, a zaga do Santos. E o senhor viu aí o que aconteceu, né? O Gustavo Henrique reconhecendo, né? Que tá numa má fase, realmente. E aí, me parece que agora estão tirando lá, de esgueio, o David Braz também, né? Sim. Vai sair, né? Vai dar uma descansadinha no David Braz. Quer dizer, então, parabéns aí o Dorival Júnior, tá mexendo, é isso que tem que ser feito, tem que tentar acertar, porque, pô, não dá, né, velho? Estamos pagando um mico com essa zaga do Santos aí, que tá louco. Então, vambora, vamos com as cabeças. É isso aí. Tá vendo? Tá precisando de zagueiro, velho? Tá fácil. Pô, tá nada, velho. Não tá não? Tá nada, velho. Mas que história, hein? Não tem jogador bom no mundo mais, né? Não, tem. Você viu que até o Boca, velho. O Boca tá vindo pro Brasil, desenvolvendo aí um programa pra molecada. Pra depois, não sei o que tá acontecendo com o Brasil, velho. Desse jeito, né? Barcelona vem e leva. Alemanha vem e leva. A Espanha leva, agora o Boca leva. Pô, tem mais de cinco moleques inscritos aí, velho, treinando lá no Boca. Vocês estão de brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Fazer o quê? Ok. Né? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. No oferecimento. Vamos falar agora do Extra Narigudo. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Tá pensando em chamar os amigos e a família pra ver um jogão em casa? É dia de jogo, é jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava pra ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodar do campeonato, mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E pra isso não pode faltar Itaipava, hein? Pô... O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Ótimo, é isso aí, Estádio 97. Também tem um oferecimento de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vocês querem saber como ficar muito bem barbeado, né? Quer ficar, como vai ficar cheiroso, usando desodorante legal. Então pra isso eu chamo o homem Bozano do rádio. Opa, vamos lá, velho. Domenico Gatto, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar fedendo, velho. Parecendo aquele saco de lixo quando sai pingando na rua. Sabe aquele cheiro de churume? Nossa senhora, você nunca mais vai ficar com esse cheiro horroroso, tá bom? Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas. Te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivo com... Viu, Domenico Gato? Com esse desodorante Extreme. Ah. Esse desodorante Extreme é top demais. Até o bar fica cheiroso. Cheiroso. A Cris Campoy só deu bola pro bar depois que ele usou. É, Basílio. Usou o desodorante Extreme, pegou geral. É isso aí. Tem razão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí. Tem uma novidade bem bacana aí pra vocês que ainda estão querendo participar do resort do Estádio 97. São os últimos apartamentos aí do resort do Estádio 97. Porque a gente amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos amanhã em Atibaia, fazendo o Estádio 97 direto lá do Bourbon, onde estaremos com mais uma edição, a 8ª edição, do resort do Estádio 97. Olha que sensacional! Nesse mesmo momento, nesse mesmo horário, nós estaremos direto do teatro lá do resort, fazendo o programa ao vivo para todo o planeta, hein? É isso aí. E vamos transmitir em vídeo também, o Sérgio Louco vai estar lá com todo o equipamento. Vai ser nota 10 o programa. Você ainda não fez o seu resort? Nós temos 5 apartamentos, Bah. Nós temos apenas 5 apartamentos. Caramba. E agora é pra fechar de vez, pra você passar esse fim de semana temático com a turma do Estádio 97. Atenção, os 5 primeiros que fecharem hoje, ou seja, como estão apenas 5 apartamentos, então é pros 5 que fecharem, vão ganhar ingressos premium, pista premium pra festa junina do Energia na Véia. Ó, festa junina do Energia na Véia, que vai acontecer no dia 25 de junho, bem no centro ali, é uma região central legal demais de São Paulo, no Memorial da América Latina. Ah, legal, hein? Show de bola. Pra você ter mais ou menos a ideia, olha, 2 ingressos entre homem e mulher pra pista prêmio, nós estamos falando de R$240. É uma grana, hein? É. Uma grana. É você ali, olha, como diz o RG, na fila do gargarejo para assistir o show dos Titãs. E embaixo. 2 ingressos prêmio para ver o Titãs. Que é mais o quê, velho? Na boca da pista prêmio, meu amigão. Pista prêmio ali na boca do palco. Maior banda do Brasil. Nossa, área seleta ali para você. Oh. Bacana demais assistir o show dos Titãs dentro da festa junina. E festa junina é aquele tesão, né? Tanto legal quanto o show, é comida e bebida, né, cara? Nossa, e os DJs do Energia na Véia. Muito bom, muito bom. O Domênico vai estar lá, tocando. Você vai pôr aquele bigodinho de rolha, não? Você vai se vestir de rolha e faz o bigodinho. Faz o bigodinho, O autêntico Chico Bento. É isso aí. Então, olha, ligue agora. Hã? Comida de festa junina. Meu, animal. Animal. Demais, então ligue agora para fazer a sua reserva do resort que começa amanhã. 2896-4665. Esse é o telefone. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão. 6 vezes no cartão. 2896-4665. Você pode ligar agora, são os últimos 5 apartamentos, tá bom? Detalhe, num apartamento com 2 adultos, 2 crianças até 12 anos não pagam. Por exemplo, o Sérgio Louco tem 2 crianças, uma de 2, outra de 10, não paga. Não paga. As crianças não pagam. Vai no Vasco. Olha aí, tá vendo? Olha aí. É isso aí, então vai, liga lá. Agora o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 2896-4665. E vai ter tanta gente no resort, mas tá tão legal essa edição, que o show do Rudy Landucci vai ter 2 sessões. Pô, demais, hein? Louco. Não cabe em uma. É mesmo? É, aquele teatro todo não cabe. Caraca, velho. 2 sessões. Pô, legal, hein? Animal? Bacana. Opa. Então liga lá, 2896-4665, valendo ingressos pra você assistir o show dos Titãs na Festa Junina do Energia na Veia, dia 25 de junho. Fechando o pacote do resort, você ganha os ingressos premium, tá bom? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E também oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. For me, Corinthians. Ah, Corinthians, Corinthians, como eu te amo, Coringão. Voz, né? Esse cara que grita aí, Scream for me, Corinthians, São Paulo, É vocalista de qual banda mesmo? Iron Maiden. É do Iron? Bandinha fraca, essa aí. Com essa vozinha? O que você acha dessa banda aí, mano? É, ele canta assim, voz fina. Até o Benjamin já tá concordando. Olha, assim, guardadas as devidas proporções, é o Zezé de Camargo. Nossa vida. É mesmo? Você considera assim, seu Benjamin? É, a tonalidade, né? O timbre da voz. É meio gritando. Tonalidade, né? Ou é o tom? O tom, né? Tonalidade é cor, né? Tonalidade. Nossa, é cor, é. Tá meio... 50 tons de cinza. Exato. Né? Ô, oh, mano. Aliás, o Ben já gostaria de fazer uns 50 tons de cinza com o Bruce Dickinson. Nossa. Ah, nossa. E agora? Agora ele faria. Ele falou que o Bruce Dickinson é o Christian Grey que ele sonhou a vida inteira. Fácil, veja. Ele não dá um jeito, olha, de fazer um filho. Eu não tô falando isso pra zoar, porque fora do ar ele fala... Oh. É, isso é verdade. Mas o Bono. Ele faria até um ensaio, viu? É? Como? Galinha assada. Galinha assada? Caramba. Como assim? Posição que ele queria ficar com. Frango assado, pô. Ah, é? Frango assado, não, velho. Ah, não. Galinha assada. Entendi. Ah, é ele. O caso dele é galinha. Aí, é pra você, Benjamin. Ó. Olha os dois lá com chicotinho. Ó. Mordaça, corrente. Olha o mano fazendo cara de imagina nojo. Imagina agora você, Bruce Dickinson, chicoteando o Benjamin. Agora ele pegando um tablete de manteiga. O Bruce Dickinson só de bota preta e cueca, RG. Dando uma chicotada no narigudo. Ela bem tanguinha, né? Nesse momento, o Benjamin mordendo o dedinho indicador, senhora. Olha lá, lá ele lá. Esse Sérgio Louco é bom demais, hein? Sérgio Louco, ó, quem tá acessando, tá vendo online aí, tá vendo? Beat of the Dark. Ô, mano, o problema é o Wilson, né? O jogo. Não, Wilson não. É sim, tanto virou dúvida, mano. Ah, mas ele ainda tá. Pra falar a verdade, era dúvida entre ele ou o Iago. É, mas o dele é o problema, é o exame, né? Fazendo o exame pra definir se vai jogar ou não. O Wilson teve um probleminha na semana. Quem tá louco pra pedindo, mostrando a bicoleta, como você mesmo diz, é o Bruno Henrique, aguardando a renovação, já falou que quer ficar no clube, tudo isso aí. Acho que o Bruno Henrique merece uma renovação. É, o contrato do Bruno Henrique vai até dezembro desse ano. É, o Bruno Henrique, se quiser hoje, ele já pode assinar um pré-contrato com alguém. É, o Corinthians, ele tem aí a intenção de renovar com o Bruno Henrique, mas parece que deu uma esfriada na negociação. Porque os empresários do Bruno Henrique parece que tem uma proposta do futebol italiano. E se ele assinar qualquer tipo de proposta com o Corinthians, ele vai assinar por mais um ano. O Corinthians teria que ser, teoricamente, ressarcido por essa transferência caso pinte. Tem ou tô valorizando, mano? Então, RG, eu também não sei, pra falar a verdade, mas diante do monte de tralha que já foi pra Europa, eu não duvido que pinte alguma coisa pro Bruno Henrique, não. É, se pintar também não é um cara que vai fazer falta, porque eu acho que aquele Maicon lá, o volante lá, é um cara que joga muito. O Corinthians contratou o Camacho também aí, que é um moleque que pode entrar ali e fazer às vezes, caso o Elias também não retorne. Porque dizem também que o Elias pode ser que pinte alguma coisa pra ele aí, deixar o Corinthians agora nessa janela do meio do ano. Mas enfim, o Corinthians aí nesse setor, ele tá bem amparado, RG. Tanto com relação ao Camacho, quanto com relação ao Michael. Acho que qualquer um dos dois que entrarem ali vão jogar tão bem quanto o Bruno Henrique e Elias, ou até melhor. Não vejo o Michael jogando pior do que esses dois que você tem. Igual o Giovanni no Santos. Pode ir, velho. Então, se pintar, que faça negócio. Com relação a uma outra transação aí, Bento, é a daquele zagueiro Naldo. Tá zagueiro jogando Naldo. No Sporting. É, possivelmente deu uma moiada aí também do Domenico Gatto, porque o Sporting pediu aí 20 milhões. Tá certo? 20 milhões de reais. Porra, é melhor ter 34 no Michael, né, cara? E aí quantos também... anos tem o Naldo, mano? Não, é aquele Naldo que jogou no Grêmio, Vira. Ele tem acho que 27, ele não é tão velho. Não é tão velho, esse aí não. Ah, esse tá é o do tá confundindo com aquele Grêmio, outro Naldo que chegou a jogar no Juventude. Isso. É. Não, esse Naldo é aquele que passou. É bom zagueiro, viu, mano? Chama Naldo Beni. Inclusive, o Grêmio tentou a contratação dele recentemente. Ele é bom zagueiro, viu, mano? O Grêmio tentou repatriá-lo aí recentemente e também negaram a proposta que o Grêmio havia feito. Lixo, né? Então, cara, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Tem essa chance aí do Bruno Henrique aí, talvez, aí de deixar o Corinthians pra ir pro futebol italiano. E tem essa possibilidade aí do zagueiro Naldo aí também, que infelizmente eu acho que não virá. Pô, os caras também estão loucos. O Sport pedindo 20 milhões, né? Mas infelizmente é isso, Sombra. Não dá, né? É, o cara assinou, né? Não dá, Inclusive o Sport tem uma dívida ainda com a Udinese, que é o ex-time dele. Tem uma dívida acho que de 2 milhões de euros. Mas enfim, vamos aguardar pra ver se tem alguma mudança no decorrer. Pro jogo de domingo, o Tite ainda testa alguns jogadores aí, possivelmente o Iago é quem vai jogar na zaga. E tem uma possibilidade, talvez, aí do Guilherme também não jogar. O Guilherme virou dúvida, porque nos dois últimos treinamentos aí, tanto na tarde de quarta-feira aí e na manhã também, ele não participou. E hoje também ele ficou na academia aí fazendo trabalho físico. Boa. Fazer um fortalecimento muscular. Se ele treinar amanhã normalmente, Bento, possivelmente ele vai pro jogo domingo, agora. Se ele, boa, não treinar amanhã, não sei não se o Guilherme não vira dúvida pra esse jogo de domingo contra o Palmeiras. Se ele não jogar, quem faz a função ali é o Danilo. Danilo? É. O Marlone é titular? Não. Domingo? Não. E o Marlone não faz essa função? Não, porque aquela função que o Guilherme tá fazendo hoje, aquela função atrás do centroavante. Aquela que fica, entendi, por trás ali do Luciano. Tá certo? É, o Marlone, ele joga mais na função ali do Marquinhos Gabriel ou do Giovanni Augusto. Ele joga mais do lado de campo. Assim como o Romero também. Mas aguardemos, velho. Se o Guilherme não for pro jogo contra o Palmeiras no domingo, possivelmente o substituto será o Danilo. E na zaga, possivelmente, será o Iago mesmo. Tá bom? Então tá bom. Continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento da Dutra Máquinas. Um abraço para todo mundo aí da Dutra Máquinas. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Palmeiras. Ah, fala do Verdão, seu Bento. Vamos falar do Palmeiras. Fala de nós aí. Palmeiras. Ô, oh, seu Bento. Domênico. É nós, né? 37 mil... É nós. Vocês. Não, nós, né? Vocês, não, né? Não, nós. É. Nós. É isso aí. Como o senhor conseguiu essa voz metálica? Qual? Metalizada. Pra falar qual? Palmeiras. Palmeiras? Oh. Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. É anos de estudo. Ah, boa. Viu, ô Domérico? Oi. 37.313 ingressos vendidos. Ah! É. Vai bater lá. Vai ser a maior. Vai que é legal, Domênico. Vai ser a maior renda da história da Arena, hein? Qual a Independência Day? Com certeza, com certeza. Hã? Com certeza. E outra. E hoje mais uma notícia que tira mais um jogo do Palmeiras. Qual é? Contra o Santos. Vai ter um evento evangélico. Vai ter evento evangélico, é? Dia 8 de julho na Arena. Beleza, hein? Então, Palmeiras e Santos deve ser no Pacaembu ou no Morumbi. Tá decidindo ainda. É sério? É, isso aí. Pô, e olha, Domênico. Quantos anos não tem um clássico, nossa, desse estilo assim? É. Porque o São Paulo, tudo bem, o São Paulo joga lá, quando joga com o Palmeiras, com o Corinthians. Mas Palmeiras e Santos, que não é. É, tem nada a ver. Nossa, Morumbi. Faz quantos anos? Vamos voltar até clássico anos. Como se deve. É legal, muito que eu gosto de lá. Anos, acho legal no Morumbi. Aquela, era impagável, né? Aquela pagável. Coisa de você ter o estádio meio a meio. Só hoje que... não tem mais meio a meio. Só consegue que não fazer, peguem, né? Só espero que não peguem, como faziam no Japão suspenso, Santos e Palmeiras. Aí pegava aquela frente todinha do estádio, metia a corda de um lado, corda do outro, e aquilo ficava aquele vazio. Aquele meio vazio. Porra, ridículo, né? Era isso. Mas, absurdo, mas se rolar, o manda do Palmeiras, nesse caso... O que acontece? A torcida do Santos vai ficar naquele pedacinho ali, que é dedicado à torcida visitante. Não vão deixar... Não, aliás, não é torcida única. É torcida única. Aliás, é só Palmeiras. É torcida única. Então é Pacaembu. Então pode jogar até no Carimbó. Eu acho que o Palmeiras joga no Pacaembu. É isso aí. Palmeiras vai jogar no Pacaembu. E há um chefão aí, um cara, gostou? Há um chefão? É, um cara influente do Bayern. Já está no Brasil há uns dias. Mas é um chefão normal ou é um poderoso? Não, poderoso, chefão. Aí ferrou. Já está olhando o Gabriel Jesus, parece que ele... Do Bayern. É, do Bayern de Munique. Ah. Vai ficar mais um tempo, vai ver ele também domingo agora, contra o Corinthians. É, tá o Bayern, tá o Real, tem o Juventus. Nada, Domênico, foi o que eu te falei. Eu, na boa, quando começa muito disso, minha prisão, ninguém concordou. Mas, calma. Ele vai no meio do ano. Não, calma, não foi convocado ainda. Calma. Esse aí acho que vai passagem direta. Olha, ele foi convocado, mas não deu lá o visto. Mas tem que vestir a. Vai vestir a amarelinha. Nem que seja da Olímpica, mas tem que vestir a amarelinha, entendeu? Bom, aliás, já vestiu, né? Ele já jogou. Não soube. É. Soube alguma coisa. Ah, então tá, então vai. Então vai, ele jogou em todos os subs. Então vai, viu, seu Ben? Sub ele foi quase todos. É. Olha, o Palmeiras vai pegar o Corinthians, né? O maior clássico do planeta, com certeza. Isso depois não, de Grenal, não é. Isso é. Aí, não resta a menor dúvida. Aí você acordou? Eu tô sem dúvida. E digo mais, acordou. Domênico Gato, porque o pessoal tem como parâmetro, Barcelona e Real Madrid. Não. Estivemos lá, eu ainda acho que o Corinthians é legal. E quando a gente tava lá, mano, o que aconteceu? Okay. Eles jogaram um dia antes. Sim, preliminar o nosso. Preliminar, você tá maluco. Quer ver mudar o entre tapas e beijos? Quer ver? E quem vai ganhar essa porra desse clássico aí? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como tudo pode acontecer? O Corinthians é líder do campeonato. Você não pode. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar isso? Ai, tá invicto? O Corinthians não perdeu no Chiqueiro. Eles eram unidinhos até agora, tá chamando de Chiqueiro. Faço votos que o Verdão vença. Porém, não podemos tirar o foco de que é o maior clássico do planeta. Mas ele falou que nunca perdeu no Chiqueiro. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Mas jogou duas vezes só. Domênico, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Vai que é legal, Domênico? Otário, você tá atrás do meu time, vacilão. Fica só aí, ô trouxa. Fica a pampa aí, ô segundinho. É o seguinte, ó. Ô segundinho, fica de boa aí, ô comédia. Nós empatamos. Você tá ganhando de mim por um cartão vermelho. Não importa. Se acabasse hoje o campeonato, o critério de desempate. Você vai ser expulso contra o Palmeiras. Vai nada, seu comédia. Chupa. E olha, tem uma informação que o Paulo Nobre ele tá tentando comprar uma parte do Gabriel Jesus. Quer comprar a parte do estádio pra ele ficar sozinho. Uma época que ele queria, né? Dinheiro pra isso ele teria. Não, mas foi falado mesmo. Eu acho que não, Sombrar. Não, foi falado que ele poderia. Não, mas foi falado. Que é o Paulo Nobre. Não, o Paulo Nobre, Domênico, se ele quisesse investir aí, talvez, aí na compra do estádio do Palmeiras, pelo que a W Torre pediria, ele ia colocar, acho que, se eu não me engano, um terço ou um quarto do valor da fortuna que ele tem. Nenhum milionário faz isso. Um quarto? Nenhum milionário faria isso. O cara não é louco. Agora, quem tem dinheiro pra comprar ali é o dono da financeira. Se ela quisesse, ele teria. Ele teria. Mas, ô, mano, então ele compra. Ele tá tentando comprar junto aos empresários do menino, Gabriel, uma porcentagem aí, né? Do passe do menino. E aí, se ele conseguir isso, ele fica com a maior parte do Palmeiras. A maior parte ficaria do Palmeiras. Com relação já a quem? Com relação ao passe do Gabriel, porque já tem 35. Com essa parte a mais, o Palmeiras ficaria majoritário. Vamos dizer assim. Voltaria a ter as decisões com relação... Se bem que, vocês sabem, quando um jogador quer ir embora, não adianta você ter maior parte, menor parte, o cara quer ir embora, ele vai embora, entendeu? Não tem conversa não, né? Aí não tem jeito. Mas com relação ao jogo, vai ser um espetacular jogo, como sempre acontece. Palmeiras e Corinthians sempre fizeram grandes jogos. Ultimamente tem feito também, né, Dudu? E a expectativa, Domenico, para esse jogo aí é de quebra de recorde de público na Arena do Porto. Porque até agora aí, o maior público na Arena lá foi o Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil. Mas ali ainda existia a torcida do Santos. Quando você tem a torcida única, a polícia pede aí uma área de isolamento aí para que não exista confronto, etc e tal. Então eles blindam um setor do estádio que não fica ninguém. Aquele pedaço aí pra dividir justamente uma torcida da outra. Agora é a totalidade da torcida do Porto. Verdade. E quando é assim, mano, por exemplo, na parte visitante, que ficaria a torcida do Corinthians? Fica do Verdão. Eles vão colocar pra vender também? Não, lógico. Não, Vieira. Eles vão deixar lá com samambaias e cacos, velho. Não, idiota. Eu tô falando o seguinte. É burro, eles vão colocar pra vender no dia do... Eles já estão o torcedor sendo... comum ou é só sócio avante? Eles já estão... Acho que explicar pra esse... Não, você falou bobagem. Essa porta de correr aí. Ele falou bobagem. Ele falou porta setor... De não, você escutou que ele perguntou? Eu acho que você não soube formular a pergunta. Você ouviu, RG? Foi uma topeira ou não foi? Mas é que ele... A área de visitante vai ser vendida. Não, que é o Zé Graça. É um jegue, meu. Okay. Pera, já tá sendo, isso daí a gente já sabia, não é agora que foi decidido isso aí. Com relação à torcida única, foi decidido naquele jogo contra o São Paulo, bem antes do jogo contra o São Paulo. Foi. E teve confusão tudo antes desse, não com relação ao jogo do São Paulo. O pau cantou. Não, teve um jogo que teve confusão e aí declararam que seria a torcida única. Essa última confusão aí. Em definitivo, né, RG? Em definitivo. Então, acho que já Palmeiras e Santos foi no Paulista. Foi. Lá na Vila Belmiro foi torcida única. De lá pra cá, então, os caras já sabiam que a totalidade dos ingressos poderiam ser vendidos apenas pra torcida do Palmeiras. Estão felizes. Então, eles estão vendendo já pro sócio, claro. Quem provocou essa situação deve estar muito feliz. Realizou o sonho, pronto. O sócio tem todo o direito de comprar o estádio por sua... totalidade. Isso, exatamente, tá certo? Muito bem, é isso aí. Vocês estão vendo aí, você teve as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Vai ligando, vai participando, mandando também a sua pergunta, a sua interação através do nosso aplicativo, tá bom? Ou então através do e-mail estádio97@97fm.com.br. Hoje, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer amanhã a uma mochila da Dutra Máquinas. Que bonito! E todo mundo que ligar no final do programa concorre a um boné Energia 97 Vista Aérea e uma camiseta Estádio 97 Fit Camisetas, tá? Quantas vagas temos para a torcida Estádio 97 e para a torcida do Porco? Duas vagas? Então, olha, duas vagas. Então, os dois primeiros palmeirenses que ligarem e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham ingresso para ir no camarote único torcida Estádio 97. Mas tem que dizer, eu quero ir na torcida Estádio 97. E que lugar bacana que é o camarote único, hein? Grande abraço aí pro Marcelo Neves, pra esposa dele, pra todo mundo que trabalha legal aí no camarote único. Lugar fantástico pra se ver jogo. Tanto no Palmeiras, quanto no Itaquerão, quanto no Morumbi, tá bom? Vamos lá, tem ouvintes pra participar agora? Então vamos lá. Os primeiros ouvintes no 3284. E o Fred no Galo? Fred no Galo. Caraca, velho. Fred no Galo. Surpresa isso. Mas você vê que coisa. Quando a gente falava das possibilidades, de repente, ir pra algum clube, a gente sempre colocava, pô, mas será? Quem que vai pagar esse salário astronômico? É. Tá no Galo. Não, mas parece agora, Sombra, a gente até repercutiu essa informação. E a torcida do Atlético tá comentando aí que o Fred aceitou reduzir o que ele ganhava no Fluminense. Ah, parece é? Que o salário dele no Fluminense, RG, girava em torno aí de 800 mil reais por mês. E o Fred teria aceito aí receber 500 pau no Atlético. Pouco, hein? 500 então, pontos. Mas é um salário absurdo. Mas é aquele negócio. O que é melhor, Benjamin? Ganhar 500, ganhando 500 mesmo? Ou você, talvez, aí ter a promessa... Fictício? De ganhar 800 e não ganhar. 800 fictício? Ganhar um dia, talvez, na justiça e fazendo acordo. É. Então, querendo ou não, RG, eu acho que pro Fred é mais interessante jogar hoje no Atlético Mineiro, que é um time mais forte que o Fluminense. Já tava desgastado ali também. É um cara que tá minado lá com a briga com o Leverkusen. É. E é um cara que vai receber em dia, porque o Atlético Mineiro hoje é um time que paga bem e paga em dia. Agora o Levi é o maior tira medalhão de time, hein, velho? O cara só chega pra tirar os caras, hein? Todo time que ele vai, cai o medalhão. Mas se ele ganhar... É o Passorinha, né? Se o Fluminense for bem... Não, se for igual ao Atlético... Ah, se fizer igual ao Atlético, né? Agora tá na cara que o Lucas Prato vai embora, né? Ah, sim. Ah! E deve vender um turuzinho aí, né? Saiu um ídolo do time, né? Ah, mas o Fred era um ídolo do... Ah, você tá falando do Fluminense. Né? Sim. Mas, ô, Domênico, na boa, o time que o Fluminense tem hoje, o Fred tá sobrando, velho. Hoje o Fluminense tem o Gustavo Scarpa e mais 10, tá certo? Você tem que sair. Eu não acho, não. Tá aí uma informação hoje que o Zenit da Rússia ofereceu 40 milhões de reais pelo Gustavo Scarpa. Então... Mas é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai embora também. É bom jogador. O restante do time do Fluminense... Ano passado eu comentei que se tratava de um bom jogador. Não, fui ironizado. Não, não, ele é bom jogador mesmo. Pelo Domênico, seu Domênico, o Domênico não admite nada novo. Domênico foi até piada. Falei, é da família do Chiquinho Scarpa. Ô, Sombra, eu falei que não admite novo, trouxa. O restante do time do Fluminense... Eu não levantei a voz com você. É um time limitado, cara. Você tem lá aquele Richardson, que é um menino que veio do América Mineiro e é um jogador aí promissor? Até é, mas hoje não é uma realidade. Você tem aquele Cícero que passou pelo Santos, você tem o Oswaldo que passou pelo São Paulo, mas a realidade do Fluminense hoje é outra. Então, o Fluminense hoje é um time limitado. Oswaldo... Tem o Magno Alves, velho, com 100 anos jogando no ataque, mano. Ah, não. O boi bandido é Aloísio. Aloísio, é, tá na China. Xandão Lunen, time que era do Mano Menezes. Ele faz juras de amor pro São Paulo, dia sim, o outro também. Sim, então, verdade. E você acha que ele pode vir pro São Paulo? Ah, não sei. Agora que ele faz juras de amor explícitas de assim ou também faz. Faz sim, faz sim. Então faz juras aí quando recebe uma proposta quer ganhar o mesmo que ele ganha. Agora o Fred, é igual o Fred, o Fred é um jogador curioso, você falou ídolo. Porque o Fred, ele é um jogador que ele tem esse negócio de ídolo com a torcida comum do Fluminense. Com a torcida organizada do Fluminense, ele... Não gosta dele? Porra, de vez em quando ele sai ali no arranca-rabo, velho. E ele é um cara que enfrenta os caras, viu? É engraçado isso, né? Bom... Vamos lá, trazendo os primeiros ouvintes. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também oferecimento de impermeabilizantes Recubiplast, máxima proteção para toda a sua casa. Toca, Asdrúbal! Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Alô? Alô? Agora vai, esqueci de prender a linha, velho. Vai mal. Ah. Alô? Alô? Tem alô? Gente, tem gente aí. É que o cara não quer ouvir. Fala, alô? Alô? Ô, tá gritando com você? Véio. Quem é que tá falando? É o Douglas. Fala, Douglas, tudo bem, meu? Tudo. Tira do Viva Voz. É, Viva Voz, Viva Voz. Douglas, não dá pra ouvir chongas. Cadê a Pizza Hut hoje? Tem aí na cozinha a Pizza Hut? Da Hut vai vir, acho. Ah, podia vir, hein? É, podia vir, ia ser legal. Aqui. Ó, aqui, velho, os caras comem até prato. Aqui, se você tiver um cofre, botar pizza no cofre, os caras roubam o cofre. Outro dia eu vi o Sexto Elemento, velho. O Sexto Elemento, ele tava com o garfo e a faca pegando a caixa da pizza, sabe? Que gruda a mussarela. Ele tava pegando aquele pedaço. Ele aquela cesto. Raspa, né? E o Vilela ontem. Contornando. E o Vilela fungando a caixa da pizza igual o cachorro. Caramba. E no final da noite ele grudou na perna da caixa da pizza. Manda o nome completo aí, irmão. É Douglas Marques de Souza. Marques de Souza? Olha, Douglas, sua ligação não vai durar muito, não, velho. Tá ruim a ligação, velho. Viva a voz, não. Viva a voz, não. Melhorou, Dodô? Mais obedos, mais obedos. Ô, velho, e quantos anos você tem? 30 anos. 3.0 RG hoje. É, mas cabe o aviso pra ele, né? Cabe um aviso? Cabe. Ah, qual aviso? Velhinho, não marque bobeira, velho. Senão você. Vai... Sensacional! Vai dançar, velho. Sensacional! E o bairro qual é que você mora? Vamos ver se o Dom Benjamin acerta. Eu só preciso ouvir. Nossa, não ouvi nada, velho. Votoruçu. Não, não ouvi nada. Parque o quê? Votoruçu. Já falei, ô trouxa. Bo ou vô? Porque tem o bo e tem o vô. Ah, Votoruçu. É verdade. Ah, se é o que eu conheço, Termelino Matarazzo. Exatamente, ali... é GPS meio mesmo, hein? É. É nóis, velho. Mais ou menos. E o time, brother? Abraço pro meu truque. Dodô. Move o hino do campeão do século aí. Aí não tem pra ninguém. É Verdão e é nós. Aí não tem dúvida. Você pode ser mais específico, por favor? Não, não tem específico, não. Campeão do século é o Verdão. Não adianta ficar com esse negocinho. Não, mas você pode dizer o seu time? Eu ainda não entendi qual que é. Palmeiras, pode pôr o hino do Verdão. É Palmeiras? Não tenha dúvida. Aí você, quando for campeão do século, não há dúvidas. Não há dúvidas. É Verdão. Não, pra vocês não. Não, pra ninguém. É pra ninguém. Ah, fala aí, meu velho. Eu queria ir na torcida do Estádio 97. Opa. Quero ir na torcida do Estádio 97, tá certo, você já tá lá, né? Tem que estar lá o quê? 2 da tarde? A partir das 2 da tarde, portão. Você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás, 72. Você entra pelo portão C1, pega o elevador, vai até o 4º andar e você vai ser muito bem recebido pelas meninas do Camarote Único, tá bom? Tá ok. Ok. Ô, meu velho, vamos pegar o Corinthians agora, mas antes de falar desse jogo... Você... O pessoal aí tá atrás do Gabriel, hein? Agora é o Bayer também, o Bayer. Entrou na briga, hein? E agora é nego com grana, hein, Domingo? O que você acha? Então, se... Não sei qual vai ser a estratégia do Paulo Nobre, se vai proteger o Gabriel Jesus, porque ele é nosso principal atacante. A nossa referência. É, faz um bom tempo que o Palmeiras não revela um jogador com a característica dele. Aliás, para essa então, posição, para essa posição... Um só... O Palmeiras tem que fazer uma blindagem sobre ele. Só um adendo, para essa profissão, para essa posição, né, de atacante, aí, o último revelado foi o Wagner Love. E olha, o Wagner Love, mano, se não me engano, foi 2002, 2003, por aí. Foi 2003, acho que o Wagner Love. Então, de lá para cá, o Palmeiras não conseguiu revelar nenhum atacante. É o primeiro atacante que o Palmeiras revela. Agora, tem um menino ainda, base aí, acho que é Vitinho o nome dele, né? O Palmeiras até renovou o contrato dele para a final de 2018, aí, se não me falha a memória agora. Dizem que é um bom jogador. Dizem que é um bom jogador. Vamos esperar, vamos aguardar para ver. E com relação ao clássico, o maior clássico do planeta, Palmeiras e Corinthians. O que você está confiante? O que você acha? Estou confiante, Dodô. Nos últimos jogos, o Palmeiras leva vantagem sobre o Corinthians, né? E jogando em casa com a força da torcida, tenho certeza que vai ser mais uma vitória aí pro Palmeiras. Verdade, porque aí tem que fazer... O Palmeiras agora, com esses 12 pontos em 6 jogos, ele completou aquele ciclo inicial de 2 pontos por jogo. E esses 2 pontos por jogo, pro time ser campeão, tem que ser mais ou menos por aí para você ser campeão. Tem que fazer 2 pontos. Na teoria, teria que ganhar do Corinthians em casa e depois... teoricamente empatar o próximo jogo, nem sei quem que é o próximo jogo aí que o Palmeiras pega. E também, né, Dodô, tem que pensar que assim, tá jogando em casa e quando for o retorno, que vai ser as últimas partidas, vai ser na casa deles. Então o Palmeiras tem que fazer a lição de casa, ganhar o clássico aqui. E lá na Arena Corinthians já esfreguei, é mais 3 pontos na cabeça. Ali é mais mais fácil. Nossa. Chamou de freguês, chamou mano. De freguês, você nem ouviu, assim, aí. Assim, na maior. É verdade, ué. Mas ele não deixa ele ter razão. Eu acho que esse cara não deve ter acesso à informação. Ele não deixa ele ter razão, então vou passar pra ele. Corinthians e Palmeiras, segundo o Ibope, é empate técnico. Ibope, que é isso? Dois pontos a mais pra cima ou pra baixo, velho? Mas que bobagem é isso que você tá falando? Aquele dois bagulho pontos. Político lá, Sombra, vai ter a pesquisa da política. Isso não é ponto, dois é vitória, pontos percentuais mais. Aí, pra cima ou pra baixo, velho? Isso aí não é então, percentual, é, Salamão. Tá louco? Ô, Salamão. Ô, Salamão. É quando você tem 20 jogos de diferença, o que não é o caso. Não. O seu argumento foi tosco, velho. Temos mais vitórias. O seu argumento foi tosco, assim como sua ligação também. Ah, juiz, olha aí, ó. Tá ofendendo o rapaz. Paz aí, a ligação pô. Não é a participação. Aí, a qualidade. Maneira pô. Na parada, senão vou é te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu sou tá acabando playboyzinho. Tudo lá, tá fechando tudo. Tá fechando tudo. Mas peraí, o que eu Você disse tá que não triste, foi com relação mano. À participação dele, Domênico Gato. O que eu falei aqui foi com relação à qualidade da ligação. A ligação é tosca mesmo, ou não é? Vai parece que tá no Viva Voz e não tá? É, você tentou consertar agora. Não, mas... não, pelo contrário. É que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. Não. Vai, maluco, eu tô invicto naquele chiqueiro novo lá. Epa, ei, que um empate, onde? Um empate e uma vitória, então chupa. Por dois jogos. Ah, não importa, tô invicto. Não importa. Eu tô do palestra que vocês... Tô invicto, mané. Ah, fica quieto aí, maluco. Você não tá nem no G4, quer dizer, você é o quarto colocado. Mas o Flamengo vai passar você essa rodada. Ô, Domenico. Olha só, o Palmeiras depois do Corinthians tem o... Obrigado, RG, acabou de ver na tabela. Palmeiras e Curitiba lá. Então, assim... Domenico. Ah, pois não? Seguinte, ó. Ah, que foi? Saiu aqui a... Eu recebi pode aqui falar, a pode falar. Pesquisa... Ah, pesquisa. Não é pesquisa, não. É, é dados, direto. Dados. Futipédia, mano. Ah. Mandaram aqui. Ah. São 287 jogos desde... Acho que é 1917. Não é mais que isso, 200 e só? É 300 só e pouco? Isso? Não, é o que tá no Futipédia, calma. Então 277 é pouco, né? Nem lê, porque você vai se expor ao ridículo, né? É mano, eu só tô mandando, mostrando números aqui, mano, da Globo.com, não sou eu. Não sei se é isso não, vamos ver aqui. São 105 vitórias do Palmeiras. Mas isso em uma competição, né? Deve ser uma única competição. Não, é dentro do... Não, da, não da, toda. É brasileiro. Por que Roberto Clube. Você não lê antes de falar, animal? Não, nossa, deixa eu terminar. Esse jegue não deixa eu terminar. Deixa ele terminar de São falar. São 105 vitórias do Palmeiras, 96 do Corinthians e 86 empates. Ou seja, tá errado também, porque não, o confronto não tá. Tinha 120 é o Globo. Vitórias. É Globo.com, eu só tô... Eu só... Deve ser em mas que... tá errado. Tá errado. É, o número de vitórias ali era 124, acho que a 122 ou 121. Tá falando bobagem, velho. É o que eu falo, eu tento não expor o cara ao ridículo, mas ele insiste. Ô, mano, é o Globo.com, eu só tô mostrando. Ele se joga de peito na lança, velho. Não adianta, tô falando, velho, tô falando. O Vieira tá numa fase muito ruim, cara. Globo.com, meu amigo, Globo.com. Ô, Douglas, sua ligação aqui já tá nos acréscimos. No crepúsculo! No crepúsculo de jogo, torcida brasileira. Gasou tudo. Valeu, obrigado pela sua audiência. Tudo obrigado. De bom, viu? E boa melhor, torcida, é estádio 97, domingo. Palmeiras e Corinthians, jogo que vai dar empate. Aqui, ó, o certo é isso aqui, Sombra. Ó, em 2015, pegar... Domênico Gato. Eu só vou pegar uma matéria aqui que tá ainda em 2015, não tá computando aqui os jogos de 2016. Mas, ó, em 346 partidas foram 121 vitórias alviverdes, tá aqui, ó, 120 alvinegras, além de 105 empates. Não. Então já vai por terra aquele número tosco que ele trouxe. Não. O último jogo... É a Globo.com, não sou eu. Última partida, 3 de abril de 2016. Então tá bem certinho aqui o negócio, ó. É, foram... 350 jogos. É, o data Domênico agora. Não é data Domênico, é o certo. Não é Domênico, é o certo. Tá. Que, qual é a fonte? Qual a fonte? Wikipedia. Tá certo. Qualquer um vai lá e muda. Não é qualquer um não, meu amigo. É, qualquer um pode mexer no Wikipedia. Então, você quer pegar o... Você quer contar um por um? Por isso que eu peguei o da Globo, entendeu? Não, e o Salamão ali do canto Globo, ali tá falando besteira. O seu número da Globo, seu idiota. Você acabou de falar que era 180 partidas. Não, mas tem todos os jogos. Eu não falei 180 partidas. Ah, 210. 287. Não, mas tem todos os jogos aqui, gente. A gente tá falando... Eu falo um por um. 350 partidas. Vocês têm tempo? São 350 jogos. Eu falo um por um. Vamos lá. Aqui, ó. Não, um por um não. Não, então, começa. Tá começa desde o primeiro. Aqui, é legal isso. Total de jogos: 350, 107 empates, 123 vitórias pro Palmeiras com 505 gols marcados e 120 vitórias do Corinthians, são 3 vitórias a mais. O que eu acabei 467 de falar? Gols do que o Mano Corinthians. Disse. Não, mas o Mano tá falando em percentual. Mas eu fui em percentual, não, certo. Então, mas é o que eu tô falando, Domênico Gato. O outro nosso cego ali falou 200 e poucas partidas. Estamos falando de 346 ou não, 350. 350. 350 no Wikipédia e 287 na Globo. Nossa, é um chucro. O chucro é você que não entendeu. Nossa, não, entendi. É que você se expôs ao ridículo mais. Sombra, por favor. No... Esclareça pra esse chassi de frango aí. A primeira partida foi no nosso estádio, foi 3-0 para nós. 3-0, tá. O Footpedia é um instrumento criado pela Globo que tem no site deles, né? Certo. Que analisa, então, o período de 1917 até 2016. Certo. Tá? Com jogos em todos os estádios, sendo o mando dos dois. Certo. Segundo Footpedia, não é segundo Vieira, nem segundo Data Domênico. Não é Data Domênico. Que Data Domênico? Segundo Footpedia, de cabeça. Não tem o um número na cabeça, velho. São 287 jogos, segundo o Footpedia. Então chupa, mano, uma. Chupa uma, vamos lá. Nesse Footpedia, nós temos 105 vitórias alviverdes. Chupa duas. É, peraí, deixa ele terminar. E 96 vitórias alvinegra. Mas chupa não, tá três. Tem mais ainda que eu pensava. O negócio é o seguinte: se for ainda, é mais freguês ainda. Vamos lá então, por partes. Se for, é mais freguês. A gente tá falando de um número aqui de 350 jogos. Chupa de novo. Vocês estão trazendo informação de 200 jogos. Pera, mas quem te deu 350 jogos, mano? A Wikipédia? História, a história, nosso cego, eu tô vendo aqui, ó. Olha, fora o Wikipédia, no site dos dois clubes aqui tem os confrontos. Ah, é? Uma variação, Sombra, de duas ou três vitórias. Não tá incluindo aí sub-12, sub-20, né? Não. Aí você tem, ó, Copa do Brasil, você tem Campeonato Paulista, Brasileiro Unificado, Roberto Gomes Pedrosa, tem uma série de coisas. Rio São Paulo. É que esse filtro que você tá buscando aí, pode ter talvez um único campeonato ou dois campeonatos. Não, acho que não são todos, mano. Ah, inclui, olha, no Footpedia. Footpedia são todos. É o Brasileiro Unificado. É, mas não tem Copa do Brasil aqui. Então, pois é, ridículo. Não tem Copa do Brasil. Olha, tem o Brasileiro. Mas vocês se enfrentaram tem o Brasileiro Unificado, que significa. É que depois eles fizeram isso aí, né? Porque daí deram os títulos do Roberto Gomes Pedrosa como brasileiro, né? É. Mais o Campeonato Brasileiro, mais o Campeonato Paulista, mais o Torneio Rio-São Paulo, mais a Taça Libertadores. Mas não tem Copa do Brasil aqui, não tô vendo, e não tô vendo os amistosos, né? Não tem então, Copa do Brasil, porque eles nunca se enfrentaram na Copa do Brasil. Você sabe quem é o melhor, cara? Mas é melhor que Footpedia, mas é melhor que o Data Domênico? Quem? É conversar com o nosso amigo corintiano que veio aqui o outro dia. PVC? Não, o PVC também. Celso Zelt e o PVC são os melhores caras pra os falar dois, isso aí. São os dois que são os melhores aí. Isso aí. Então, aqui, eu falei em Celso Zelt, o Amanac do Timão, tá? Mas é atualizado? Atualizado. 120 vitórias do Palmeiras. 106 empates, 120 vitórias do Corinthians, 106 empates, 123 vitórias do Palmeiras, que eu 349 falei? Jogos, puta, que eu falei? 468 eu gols agora. Marcados, 506 gols sofridos, almanac do Timão. Eu disse isso antes de começar a discussão, porra. Que depois o chucro lá vai trazer um número irrisório. Mas agora, não é irrisório, é do agora, Globo, pô. Agora vem o número oficial do Corinthians, não é do Data Domênico? Não é. Mas não é Data Domênico, o meu número que tava certo até agora. Foi o que eu falei. É empate técnico. E no almanac do Palmeiras, o que diz? É a mesma veja coisa, lá. Gente. Ah, não sei. Isso daqui é um dado histórico, é oficial. Estão vendo um lado, tem que ver o outro. Precisa ver o outro lado. Precisa ver o outro lado, velho. Volta a falar aqui. Freguesia, você pode falar quando você tem 20 vitórias a mais do que o outro clube. Quando você tem 3, velho, é empate técnico. Vê o confronto. Ô, Vieira, vê Corinthians e Grêmio. Na realidade, 300 jogos. Corinthians e Grêmio? Já vi, já quer. E aí? 300 é muito jogo. É freguês, né, é muito. É 20, eu acho que 20 seria uma freguesia. Você fala assim, olha, um plano de 100 quiser, jogos. Se quiser, né? Tal quanto teu. Aí eu acho que sim. Ou seja, então você tá me dando razão no que eu falo. 60-40. É extremamente nivelado o confronto. Não, é o que eu quero dizer. Não, eu acho que assim, pra 300 jogos, eu acho que pra um nível de 300 jogos, na minha opinião, freguesia seria assim, 60 jogos de diferença de 2, 3 jogos, é lógico. Então vocês estão me dando razão. Dá obrigado. Pra contabilizar sim, como freguesia. Nesse caso não é tudo, porque eu sempre tenho razão. Não, também não é assim. Fora do ar. Olha que estrelão, velho. Ô Douglas, desculpa, cara. Um abraço, meu. Um abraço, Sombra. Valeu, até mais. Falou, tchau. É isso aí, olha. Obrigado, tem a galera valeu. Bombando de ligações lá no Lotus Travel. Já não tem mais 5, só sobram 4. Você quer o... 4 apartamentos. Então, se você quiser agora fazer a sua reserva pro resort que começa amanhã e ganhar ainda ingressos premium pra festa do Energia na Veia, festa junina do Energia na Veia, ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. Esse que foi adquirido agora é daquele japonês doido, de cabelo comprido, que sempre vai lá no resort. Acho que é São Paulino ele. Oh, ah, da turma do Yakuza? Ele é da turma do Yakuza? Não, não é da turma do Yakuza, não. Deixa eu dar o nome dele aqui, que fechou agora o resort. É que... Eu já vou te dizer, cara, já vou te dizer. Aqui, pegar o nome do cada vez aumenta mais a turma do Yakuza. Olha aí, o Alan Krause. Alan Krause, fechou aí. Valeu, cara, um abraço. Alan Faça Krause. Já sua reserva, o resort é amanhã. Ligue 2896-4665. Mais agora, mais agora. Sobra, rápido. É, você pediu, o Benjamin pediu Corinthians e Grêmio, tá aqui, ó. 203 jogos. Corinthians, 21 empates, 30 vitórias do Corinthians, 33 do Grêmio. Empate não, técnico. Não é freguesia. Empate técnico, tá? Olha a cara de pano molhado. Domênico, Domênico. Empate na cara do cara. Ó, Domênico, ó. Domingão. Vai que é legal, Domênico. Vai que é legal, vai que é legal. Vai, o babaú. Como não dá 200 jogos? 30 com mais 30 não vai dar 200, empate, 20. Não, tem empate, falei empate aqui. Não, ele falou empate também. Ele falou isso, todos empates. Volta aqui. Pera, o Data Domênico errou de novo. Pra variar. Sobra, no Futepedia, quanto tá Grêmio e Corinthians aí no totalzão? Vamos somar. Não, eu Futepedia, analisa o confronto total. Tá com medinho, 0-6? 84 jogos. Então, 203 gols. 203 gols. 203 gols. Almanac do Corinthians de novo. 30 vitórias do Corinthians, 21 empates. O que eu falei? 33 derrotas pro Corinthians. O que eu falei? Então, Dudu. Só que você falou 200 jogos. Não, 203 gols. Eu li errado. Esse almanac tem vitória do Corinthians aonde? Só perde. Ô, Domingo, só perde, Domingo. Só perde, é freguês. Peraí, por falar em só perder, não é meu time que tá desde 2001 sem ganhar um título. Não, não tô. Eu ganhei Batalha dos Aflitos, trouxa. Vai, ô trouxa, comemora. Faz conta aí, burrão. Faz conta aí, burrão. Batalha do quê? Ah, é idiota. O cara comemora o jogo contra o Náutico. Ô, RG. Batalha do quê? Eu ganhei com 7 em campo. Faz conta aí, ô trouxa. Batalha do quê? RG, eu tento não chamar o Vieira na conversa, porque toda vez que ele participa, ele passa vergonha. Então, eu tenho deixado ele meio de lado pra ele não passar essa vergonha. O cara comemora a Batalha dos Aflitos contra o Náutico. A coisa mais ridícula que existe no futebol é essa Batalha do Aflito. Comemorar a Batalha dos Aflitos. Não, eu não comemoro, tô zoando aí. Comemorar a Batalha dos Aflitos. Não, virou, você não tá zoando. Virou não, DVD. Virou DVD, virou DVD. Vem cá. Virou DVD, mas DVD, é por causa. É um jogo de segunda divisão. Não, mas pera. Mas é a circunstância do jogo. Ô, mano, deixa de ser salame. É a circunstância do jogo. Ganhamos no Japão. Com 7 em campo contra o Barcelona. Mas não pode falar, porque o Mundial dele foi contra o Hamburgo, velho. O Mundial do cara foi contra o Hamburgo. Mas eu tenho Mundial. É um time que tem nome de sanduíche. Vergonhoso. Mas daí, nossa, é grande o time. É brincadeira. Sombra, ó, o São Paulo tem potencial pra fazer um DVD contra o Liverpool. O Rogério Ceni foi um herói em campo. Claro, claro. Contra o Barcelona. Você vai me dizer que aquele você... Aquele gol do Miller de calcanhar. O Corinthians pode falar, pô, o jogo contra o Chelsea foi sofrido. Quem? Peraí. O Hamburgo é menor que o Chelsea? Tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Novamente, tá se expondo ao ridículo. Não, você tá de brincadeira. Então, vamos lá. Deixa eu refrescar a sua memória, que eu acho que você não tem TV na tua casa, você não deve ter visto. O Chelsea em 2012, ele ganhou do Barcelona em 2 jogos, tá certo? A semifinal da Champions League e venceu o Bayern de Munique na final, tá certo? Inclusive o Robben perdendo o pênalti. Ou seja, o Chelsea não chegou lá por acaso. Mas o Hamburgo chegou? O Chelsea fez jus, tá certo? Ao tamanho dele, foi lá e bateu nos dois que são os queridinhos da Europa hoje em dia. O Corinthians era bom, mano. Que era bom, mano. Tá viajando. Que era bom o quê? O Hamburgo sempre foi time de segundo escalão na Alemanha. Vocês estão de brincadeira. O que significa o Hamburgo? Gente, o Chelsea, ele nunca mais vai voltar a ser pequeno. Só um detalhe. Os caras compraram. Só pra que tá, é grande. Só pra agregar informação. Eu não tô falando de tamanho de clube, eu tô falando de tamanho de torcida na Alemanha. O Grêmio hoje é o Botafogo do Sul, gente. Na Alemanha, maior torcida, Bayern de Munique. Bayern. Quem é o segundo? É o Schalke, eu acho. Não, aquele que é amarelo, como é que chama lá? O Borussia. Borussia Dortmund. É. Quem é o segundo? Terceiro. Deve ser o Hamburgo. Werder Bremen. Certo. Quarto lugar, o Hamburgo. Ah, é o quarto? Tá. Só o quarto da Alemanha. Só pra esse bobalhão aí. Não, bobalhão, o cara chegou outro de bobalhão. Ô, Sombra. Sombra, faz o seguinte ainda, ó. Pergunta pra esse salame aí. De quem que o Hamburgo ganhou a final da Champions? pra jogar o Mundial contra o Grêmio. Ele é muito mal informado e não sabe. Olha, RG. O Chelsea não deve estar entre os 10. O RG, você tá prestando atenção? Não, eu acho que eu tomei alguma coisa do seu Bento, porque o programa tá rivalizando o Hamburgo. Contra o Chelsea. Contra o Chelsea, mas isso é graça. Olha a polêmica de hoje. O estádio é internacional. Vila Maria, Guarulhos, olha, bebê, o Sérgio Lobos tá com dificuldade de achar. Mas o nome é meu brother, velho. A gente só sai esse divergindo. Olha, o Sérgio Louco tá até com dificuldade de achar na internet os gols do Grêmio contra o Hamburgo. Mas não tem. Ah, mentira, não tem. Mentira. Ô, Sérgio Louco, liga aí, ô. Mas, ô, Sombra. Deve ter. Ele tá com tanta dificuldade de achar o Hamburgo que ele vai colocar a pizza da... É até vergonhoso. O cara pega e fala, foi campeão contra o Hamburgo. Dá a impressão que é aquele torneio de verão que você vai lá e faz lá. O Chelsea tipo, é gigante. No Canadá, velho, sabe? Aquele verão que o Chelsea tem, não tem. O Chelsea é gigante. O Chelsea tá na Inglaterra, velho. A questão não é ter torcida, Domenico Gatto. O Chelsea é um time novo. Você tá de brincadeira. O Chelsea passou a ser um time novo. É novo, não. Nossa, apareceu, calma, gente. O Chelsea apareceu no cenário nacional. É tipo o São Caetano deles. É lógico, compraram. Pois é, o Chelsea ele já tem história, tem muito tempo, mas passou a ser reconhecido na Inglaterra. Olha que coisa ridícula, olha que coisa pavorosa. Ué, fala isso pro Mário Sérgio que você tá na tua frente todo dia, trouxa. Fala lá, seu otário. Fala lá, seu palhaço. Seu trouxa. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Pra você que não conhece a história do teu time, você não é bom? Fala lá agora. A única otário. Coisa que você conhece da tua história. Otário. É um imbecil. Não. Só tá juiz! Juiz! Ô, juiz! Segue o jogo, segue o jogo. Aí o Paulo, não vou discutir com um coitado desse, Sombra, porque desde 2001 o cara não ganha um título com mas, velho, nacional. Fala de história, não fala de momento, velho. Você ficou 23 anos sem ganhar nada. Segunda coisa, esse Mundial você não viu, sua topeira. Não, você viu. O Mundial que você viu, eu vi, eu sou mais velho que você. É mais velho que eu mesmo. Então, mas, velho, e outra? Vocês nasceram quando? Eu nasci em 82. É, eu sou de 78. Você era moleque, né? Ele é mais velho que eu. Ele ficou mais velho que eu agora. É o seguinte: o Mundial do meu time, Domenico Gatto, eu vi. O Mundial do meu time, eu vi. Eu tava vivo. Eu não tô aqui. Eu também. Desde 2001, sem comemorar um título. É ridículo, velho. Eu não vou discutir com um gremista, velho. Você tá de brincadeira. A sua rivalidade a sua rivalidade tem que ser lá com o Caxias, com o Juventude. Eu não tô discutindo com você. Nem com o Inter. Você pode rivalizar hoje em dia, porque o Inter pega o Grêmio e bate na cara toda vez. Então, beleza. Bate na cara toda vez. Beleza. Não dá pra discutir. Não, tá bom. Tá bom. Só que quando você tiver mais título que eu de Libertadores, a gente conversa. Olha. Eu tenho dois mundiais. Quanto você tem? Não, você não tem dois. Tem um. Entra no site da FIFA. Tem um e você tem um torneio de verão. Entra lá no site da FIFA lá e vê o trouxa. Segue o jogo. Acabou? Segue o jogo. Sem falar. Pra alimentar um pouco mais isso aí. Não se alimentar. Só pra informar. Informação. Eu acho que eu tô muito louco. O programa hoje é Hamburgo e Chelsea Grêmio, velho. Não, mas é sensacional. É sensacional. Mas a graça do Star 97 é essa. Eu tô tentando poupar. Atenção. Daqui a pouco nós vamos poupar de quê, velho? Você tem que poupar isso de números. Nosso diretor Sérgio Louco, ele conseguiu um contato lá no Grêmio que mandou os gols do Hamburgo. Olha o Renato lá. E você que acompanha online o Estádio 97, assiste através do nosso site, pode ver aí os gols de Grêmio e Hamburgo. Aliás, participação do Renato Gaúcho, o Mário Sérgio estava nesse jogo. Tá, o Hugo Deleon, Paulo... zagueiro. Mazzaropi era o goleiro do Grêmio. Mazzaropi era o goleiro. Era um ótimo time. Além Paraíba, exatamente, Minas Gerais. Eu só vou depois passar até o telefone do Mário Sérgio para você entrar em contato com ele, já que você não conhece a história do teu time, para ele te contar o que aconteceu nesse jogo. Eu sei. Eu não vou falar o que aconteceu no ar. Não, fala! Mas aí você entra lá. Você tá levantando lebre e você fala. Mas olha, contato com ele e pergunta o que aconteceu. Um dado interessante. Um dado interessante que eu acho que vai mostrar certa equivalência entre Hamburgo e Chelsea, dentro do contexto dos seus países. Certo. O Hamburgo é a quarta maior torcida da Alemanha. Uh-huh. Tá Chelsea também, não pode o ser. Chelsea é a quarta maior torcida do Reino Unido. Boa. Mas quem que é o primeiro? O primeiro deve ser o Manchester. Manchester United, segundo Liverpool, Arsenal. Terceiro Arsenal, quarto Chelsea, depois vem Tottenham, mais Newcastle. Que Tottenham? Sim, sim. Então, assim... Mas é porque é um time emergente, ele tá ganhando torcedores. Mas agora ele tá ganhando torcedores. Ou seja... Tá ganhando título. Gente, ganhando, que dá pra traçar uma equivalência entre Chelsea e Hamburgo. Ou seja, ambos ganharam de ninguém. Vamos lá, continua. O Corinthians ganhou sim. Não ganhou, não. O Corinthians pegou um time que eliminou o Barcelona na semi e o Bayern na final. Ué, o Hamburgo foi campeão da Liga dos Campeões em cima da Juventus, de Turim, meu amigo. Opa, e Juve é Juve, hein? Ou seja, ué, vamos respeitar a Juve. A Vec é senhora. Vamos respeitar. Outro ex-time. Epa, que ex-time é onde? Ex-time é onde? O ano passado chegou na final, ó. Ex-time. Não ganhou. Não ganhou. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. O jogo segue. E segue legal demais, com Dutra Máquinas. Você está precisando de ferramentas e máquinas? Está procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker te leva para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar à linda Barcelona e assistir a esse timaço. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br. E pronto! Mas corra, a promoção é válida apenas até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe! A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, tem Atibaia, onde estaremos amanhã, e tem em Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento da Esser. Ô meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é a Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, 2 dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É isso aí, pra toda a família Esser. Um abraço aí pra todos da Esser, aí os Horn. Feliz da vida com o Tricolor. Você podia colaborar lá, dar um dinheirinho no Tricolor pra manter o Michael, né, o Benja? Ó, não, não tá fácil, hein? Não? Tá uma grana, hein? Você teve informação? Tá cada vez mais difícil. É mesmo? É, imagino. O São Paulo vai ter que, olha, a não ser que o São Paulo deve ter alguma carta na mão. Gustavo se abriu pra você? Não, é o Gustavo. Tem informações de bastidores? Quem é o fofoqueiro de lá, então? Não, a informação não vem de São Paulo, não. A informação vem de Portugal mesmo. Ah, é? É, o Porto também. O Porto é jogo duro de negociar. A não ser, cara, agora não sei se São Paulo tem alguma carta na manga pra última hora aí e tá deixando um pouco o barco correr. Mas, ó... Tá certo. Eu achei que tava bem mais fácil. Ok. Qual é o limite? O tempo, limite? Olha, eu vou dizer, eu vou te falar o valor que eu ouvi a informação que veio de Portugal. É. O Porto quer 38 milhões de reais. Ah, esquece. É muito dinheiro. Gente... Esse é o preço que, que eles querem. Segundo os caras do Porto, não sei qual, tem uma proposta de um time da França e de um time, não me lembro agora se é da Inglaterra ou da Itália. Então, um é da França, certeza. É, esses valores para serem negociados se é verdade, lá, tudo bem. Agora, porra. Se é verdade, pedindo, eu não sei te falar. Estão pedindo 38 para fechar por 30. Estou te falando uma informação que tá de lá. Agora, às vezes também é uma maneira de você também pegar mais. Assim, olha, 38, mas vai meter jogador na parada pra fazer um jogo legal na troca, né? Que nem trocar de carro, né? Não, mas sei lá, hein? Ah. Bom, agora aqui é o seguinte... É complicado isso, é complicado. O negócio aqui é o seguinte, isso tá 97, o couro come, aí vocês ficam esse gritando, xingando, vamos voltar quem conhece do assunto. Mário Sérgio Ponce de Paiva. Ai, grande Mário Sérgio. Ah, que beleza. Vamos conversar agora. Tirei o Mário. O Mário tava no cinema. O Mário tava vendo um filme. Porra, ainda bem que ele tava no cinema. Mário, é o Benja. Tudo bom, Mário? Pô, meu irmão, tudo bem. Saudade de vocês aí, desde a Copa que a gente não conversa. Tá? Saudade da rapaziada aí. E vamos marcar semana que vem, na hora que você tiver um tempo, Mário, pra você vir aqui ao vivo fazer o programa, que vai ser show você vir aqui. Ô, Mário, rapidinho. Eu sei que você tá no cinema e você saiu pra TV. Começou uma polêmica. Mas qual filme que ele tá assistindo? Tem que falar, pô. Qual filme? Truque 2. Truque 2. Ele tá assistindo a delegação premiada. Eu não sou de esconder as coisas, mas gosto de ver esse negócio. Tá certo. Agora, qual você prefere? O Dedação Premiada ou o Leva Jato? Olha, eu prefiro pros outros a vedação premiada. A vedação não. A vedação até posso fazer. Ô Mário, mas tá uma polêmica aqui. Bota a ordem nessa zona. O Mano fala que o Hamburgo, que o Grêmio foi campeão mundial ganhando o Hamburgo, era uma porcaria de time. E o Vieira tá falando que porcaria é o Chelsea. E o Mano falou que o Chelsea era muito mais time que o Hamburgo. Você que jogou, que é campeão do mundo, fala sobre aquele time do Hamburgo. Era bom, era ruim? Explica aquele momento um pouco, se você tiver um tempinho aí, Mário. Olha, você sabe que a opinião do Mano eu respeito muito, até porque eu gosto dele de graça. É nóis, mas as verdades precisam ser ditas. É, quando nós vimos o jogo, a final do Hamburgo contra a Juventus da Itália, a Juventus era a seleção italiana reforçada do Boniek, que vocês conhecem, e o Platini. E o Hamburgo meteu 1-0 nesse time da Juventus, mas sobrando no jogo. E nós assistimos, nós estávamos em Gramado, nós já temos 25 dias em Gramado, só para esse jogo. E quando eu estava do lado do Tenhão. E quando acabou o jogo, era um silêncio total. Eu olhei pro gringo e falei assim: gringo, nos fudemos. Não tem jeito de ganhar desses caras. Não tem como. Os caras passaram por cima desse puta time da Juventus. A gente não tem condição de ganhar. Então a gente foi para lá achando que a gente ia tomar um varejo. Essa é a grande realidade. Você comparar, se você visse aquele jogo, como eu vi, e vi o outro jogo do Chelsea contra o Corinthians, é piada. O time do Chelsea, piada aquele Hamburgo, é piada. Ele arrebentou a mão. Olha, ô Mário, primeiramente. 20-0 pro Mário. Um por vez que o Mário tá no telefone, senão ele não ouve nada. Ô Mário, eu até tava comentando aqui com o Vieira, que é gremista, e ele tá aqui defendendo esse jogo. O Hamburgo é um time que morreu. Depois daquilo não aconteceu mais nada com o Hamburgo. O Hamburgo voltou a aparecer depois que o Guerreiro jogou lá e o Corinthians foi lá e contratou. Aí voltaram a falar do Hamburgo. E o Hamburgo também é um time que se destaca na Alemanha por nunca ter sido rebaixado. Mas só isso, acabou ali. O Hamburgo nunca conseguiu fazer mais nada na Europa. A discussão era mundial. Não, sim. Inclusive, Mário Sérgio, em cima desse jogo, você pode contar pra gente aí o que aconteceu pra que o Grêmio vencesse aquela partida? O artifício que foi usado ou não? Não teve artifício. Primeiro eu quero perguntar pra você, porque você sabe que eu admiro você em todos os sentidos. Eu até também. Como um cara que trabalha bem o shape. Você trabalhou aquela zona de glúteo que eu falei pra você falar com o seu personal? Eu trabalhei lá no esquerdo. Seu glúteo tava meio fraco, hein? Tá mesmo, mas ainda tá, viu, Marão? Pra ganhar um pouco de glúteo aí demora um pouco. Nós vamos estimular. A partir de amanhã vamos iniciar esse trabalho de estimulação. Mas, ô Mário, você pode falar o que aconteceu aí pro Grêmio ter vencido essa partida contra o Hamburgo, ou é melhor ficar em off? Olha, acontece o seguinte, ô Mano, muita coisa se levantou, inclusive o Paulo César Caju, que participou de uma forma, eu diria que, nem como coadjuvante, ele teve uma participação inócua, ele não teve a participação que todos esperavam dele. E lançou um livro, e em cima desse livro, para vender o livro em um momento difícil, e ele quis colocar um capítulo nesse livro abordando esse tema aí de doping, não sei o quê. Tudo papo furado. Nós nos preparamos 25 dias em Gramado e nos preparamos para ganhar o jogo. Nós abrimos mão naquela época do campeonato estadual e nós tínhamos um compromisso com o torcedor. Quando nós embarcamos para disputar o título em Tóquio, os torcedores cercaram o time todo. Um jogo de domingo na véspera, enquanto Pelotas empatamos 1-1 contra o Brasil de Pelotas no Olímpico, os torcedores invadiram o vestiário e nos intimaram. Falava, ou ganha ou não volta para Porto Alegre. Essa é a colocação por parte da torcida. E a gente sabia, se nós perdêssemos o título, depois de abrirmos mão do campeonato estadual, e o Internacional foi campeão, obviamente, e se nós voltássemos sem o título, nós teríamos dificuldade para convivência em Porto Alegre. Você sabe como é que é a rivalidade lá. E aí nós fomos porque nós, para mim, por exemplo, eu tinha 33 anos, estava jogando na Ponte, pensando em parar, e era a oportunidade que eu tinha de dar mais um salto na minha carreira, de prolongar mais 2-3 anos. E foi o que aconteceu. Eu prolonguei minha carreira mais 5 anos, fui para a Suíça, ainda ganhei dinheiro e tudo mais. Então, existe tudo. Isso aí foi levantado pelo Záquia, que era o diretor do Internacional, que em determinado momento ele deu uma entrevista, ele tinha a Bandeirantes de Porto Alegre nas mãos, era o dono. E ele começou a divulgar essa notícia de que o Grêmio tinha usado de substâncias que dariam ao Grêmio uma condição melhor, fisicamente falando, e tudo mais. E eu até, na época, eu fui para cima dele na rádio, no programa de rádio, e eu falei, bom, então se ele está levantando a hipótese do Grêmio ter ganho o Mundial de Tóquio em cima de doping, eu tenho condição de dizer que o Internacional ganhou o tricampeonato invicto brasileiro também sob efeito de droga, porque eu joguei os dois. Se eu estava envolvido em um e estive envolvido em outro, quem garante aí se eu também não tinha dado droga para os outros no Internacional na época? Então, que ele não poderia ser enviando ao ponto de levantar suspeitas sobre o Grêmio quando eu estava envolvido no projeto também de um título que o Internacional ganhou e que entrou para a história do clube. Que precisava acabar com esse negócio. Você pegar, eu não vou entrar nem no mérito da questão de doping ou não doping. Você pega doping e dá para o São José, o Ibsen. Não sei que, qualquer timezinho vagabundo, você vai dar o doping e o time vai ganhar? Você dá o doping pro César Cielo e vai ser campeão, vai bater recorde. Mas se você der o doping pro nadador horroroso, não vai ganhar nada. Então o doping, quando você defende essa tese do doping, eu não sou favorável. Eu acho que se existem substâncias que são proibidas, elas têm que ser coibidas. O jogador que usou tem que ser, o profissional que usar tem que ser penalizado. Mas eu acho que o doping, ele não dá nada a quem não tem. Se você não tiver algo para dar, não vai ser o doping que vai fazer de você um vencedor, um campeão. Ele não te dá vantagem nenhuma. Não, isso é nenhuma, bom. nenhuma. Eu sei, eu falo isso porque já joguei. Eu joguei na Argentina e outro dia o Balsa teve lá no nosso programa no Boa Noite Esportes. E eu falei escancaradamente pra ele. Eu falei, nossa, você se lembra na época que nós jogamos lá e não tinha exame de doping? O pessoal lá em Rosa Central tomava a boleta doidado. Eu tomei, ele tomou, todo mundo tomou. Onde é que o Balsa ele não tomou? Um monte. Lá é obrigatório na Rosa Central a gente tomar a boleta pra jogar. Mário. E não tinha exame, porra. Assim que é bom. Mário, é o Vieira que tá falando, tudo bom? E aí, beleza? Tudo jóia. Cara, primeiramente eu preciso te agradecer muito porque a gente tá vendo os lances aqui. Você jogou demais naquela final do Mundial do Grêmio. Como você se jogou demais na tua carreira inteira, né? E você, obrigado, finalmente, você... Quem devia ter se poupado aqui era o Buchechinho Oleosa. Porque quem tá com cara de salame aqui, depois de tudo que você falou, foi ele. Porque, não, pelo contrário. Além de você falar da final do Mundial, você pelo falou contrário. Esse time do Hamburgo contra a Juventus, né? Inclusive, ô Mário, esse nosso gremista, ele só fala o que convém. Quando você vier aqui no programa, que a gente não quer te interromper, aí você tá vendo seu filme, eu gostaria que quando você viesse aqui no programa, contasse pra ele a história da poltrona 36 do Trovão Azul lá em Porto Alegre. Você pode contar depois. Mas a chupeta comia soca. Essa aí era fogo, Mário. Tinha dedação premiada, tinha leva-jato, tinha tudo lá. Ô Mário, então não é lenda essa história da poltrona 36? Não, de jeito nenhum. Quando cheguei como diretor do Grêmio, todos foram mandados embora. Só sobraram pra mim 6 jogadores, sendo 3 goleiros e 3 caras que a gente não ia utilizar. Todos os outros foram mandados embora. Mas era o time jogadores remanescentes. Tem um jogador que é remanescente disso aí, que é o Michel Bastos, que não participava dessa festa, mas ele sabe que ela acontecia. Olha! Quer dizer que era uma festa, pra quem não sabe. Foi o ano que o Grêmio caiu. Entre os próprios. Foi o ano que o Grêmio caiu. Foi o ano que o Grêmio caiu. Foi todo mundo embora. Tava lá, Claudio Almiro, Capone, Fábio Bilica. E por aí vai, tava cheio de cara aí. Você falou dois nomes aí que eram protagonistas do negócio. Nossa! É fogo, rapaz. O Mário é sensacional. O Mário fala no TV. O Mário Sérgio é da hora. Sensacional. Pô, eu posso ser preso. Com a cidade, não posso nem em cana. Nunca me solto no dia seguinte. Ô, se Mário. Mário Sérgio, gente boa. Mário Sérgio é sensacional. Ô, Mário, você é demais. Não, obrigado. Eu sei que você tá vendo um filme lá. Bom filme pra você, obrigado pela participação. Vamos ver se semana que vem, se você tiver o tempo, você vem aqui fazer o programa ao vivo com a gente. Tá bom, Mário? Um beijo pra você. Um beijo pra você, vou com o maior prazer. Você sabe o quanto eu gosto dessa rapaziada aí. Eu sei, boa, Mário. Valeu. Um abraço, Mário. Valeu, Mário. Bom filme aí, mano. Valeu, parceiro. Valeu. Mário Sérgio, hein, velho? Ele é monstro, cara. Mário Sérgio, Mário Sérgio é... Olha, foi uma pena que vocês não tenham vivido e assistido... Não, né? Eu vi o Mário, mais especificamente até o Mano, né? É. Puta, jogou muito. Outro dia eu tava até conversando com ele sobre a tava vendo esse... os lances dele no YouTube. Olha, Mano, véio. Hoje tem. No futebol brasileiro, esse era craque. Jogava muito. Esse, né? Era craque. Era gente boa, o Mário Sérgio. Né? Sabe, hoje a gente, qualquer um aí falando, esse é craque, desculpa. No máximo hoje você vê bom. E essa jogador. Época aí, Sombra, só pra concluir o que você tá falando. Ele já olhava pra um lado e tocava pro outro dessa época aí. Fácil. O Sombra, fácil. O Sombra. Os caras fazem isso hoje contra o Haiti. O Sombra, jogou muita bola. O Sombra, fala. Semana passada tinha uma discussão no programa, um negócio de dinheiro, jogador, muda dinheiro. Marcelo, deixa eu falar agora pra vocês. Eu sempre fui mercenário. Ele falou, e ainda sou. Eu trabalho por dinheiro. Ele fala, é dinheiro, cara. Olha, multa rescisória é a melhor coisa do mundo. É, mas quando eu falo pra vocês que tem técnico que faz esse tipo de investimento, agora, vocês acham que nessa não, polêmica, então, você viu que o Mário falou do time do Hamburgo. Não, então, mas só vou passar aqui o retrospecto. Mas o Mário não viu, ele não, mas viu agora isso, você não pode falar o Mário que ele não viu. Não, mas óbvio, o Mário Sérgio jogou, ele tem que valorizar a conquista dele, ele não tá errado. O Grêmio tinha um timaço, lógico que tinha. Mas o a Juventus também, mano. Mas, óbvio, verdade, a Juventus ainda é um grande time na Itália e na Europa também. Mas olha a campanha, por exemplo, aí do Hamburgo que chegou na final, São. O Hamburgo, ele pegou o Dinamo Berlim, o Olympiacos, o Dinamo de Kiev, o Real Sociedad e a Juventus na final. Ou seja, era um campeonato muito aquém do deixa que é hoje. Mas pega, isso é da época. Então, deixa eu falar você. Quer ver? Ó, não tô, ó, você sabe que eu... Mas não, é que você tá falando de 82, sempre, né, mano? Eu sou sempre eu e você contra a rapa. É, lógico. Pega os adversários do Real Madrid nessa Champions. E você vai desmerecer o título do Real Madrid na Champions? Não, mas é que tá, mas, ô Vieira, o que eu tô falando com relação a essa agora, conquista... agora? Sim, senhor. O único time que tá... Não, ele pegou uns time bons, hein? Não, eu não estou desmerecendo, até porque pra você ser campeão, é igual Libertadores. Você pega, tem que ter sorte também. Você tem que ter os cruzamentos contagiosos. Mas... Se alguém tiver fácil aí... Eu vou pegar aqui, pegue a como o Real Madrid, não tô desmerecendo, repito. Mas pegue os adversários do Real Madrid nessa Champions. É o que tinha, né, Benja? Então, eu tô só falando isso porque o Mano falou, olha quem o Hamburgo foi. Então eu falo aqui, Real Madrid pegou o Shakhtar Donetsk, que é uma porcaria. Que não é grande. Ah, pera, mas você tá falando oitavas. Não, pega a Champions inteira. Pegou a Champions inteira, vamos ver. É, são poucos jogos. Depois o Real Madrid pegou Shakhtar. Você pode ser mais rápido? Malmo. Malmo e da Suécia. Enfiou Malmo e. 6 ou 8, sei lá. Ah, vai, continua. Tá? Aí depois pegou... O... Malmo. Wolfsburg. Pegou a Roma. Roma? Não é primeiro escalão. Não. Vai. Tá? Aí pegou o Manchester City e pegou o Atlético de Madrid. Não pegou nenhum time grande. Não, mas para Manchester City... Não é grande. Não, peraí, desculpa, mas peraí. Peraí, gente, é um time bombado mesmo, tá brincando. É time exatamente. Top da Europa hoje. Peraí, é um time... É, mas olha, o Benjamin tem razão, peraí. Hein? Não é a discussão, não é o Manchester City. Pegou o Manchester City. Pegou baba aí, velho. É um emergente, ok, concordo. Não dá pra comparar. É um emergente. Você falou amanhã não importa se a camisa é do São Caetano, se os jogadores que vestirem a camisa do São Caetano for muito bom, uma Champions League, Champions League não é igual a Libertadores. Time mequetrefe não ganha por acaso, não tem. Ah, esse ano ganhou, não tem. Eu só tô querendo falar o seguinte, não teve Barcelona, não teve Bayern de Munique, então, não teve... Mas aí que tá. E não tô desmerecendo, pegar... tem não, que ter sorte. Bem. Se você pegar todos os campeões da Champions, talvez eles não tenham jogado mas com você os tem grandes às vezes, times. Você porque tem... quem são os grandes times não, hoje? Não, vamos lá. Não, o que eu quero te falar é o seguinte. Tirando lá, Real, Barcelona, a primeira fase Bayern. A primeira fase não. Mas tudo bem, a primeira fase não. Tem time que quartas e semi pega pedreira, velho. Como Pode ser. Ó, no grupo do Real Madrid, eles pegaram o Paris Saint-Germain, que é um time forte. Não acho. Como não? Com o Ibra, com... Nossa, tá de brincadeira. Esse não é um time com forte. Lucas. É um time... Não, ele... gente, mas peraí. Acho que tem uma confusão. Acho que tem uma confusão. Eu tô falando o seguinte, do primeiro escalão, dos tradicionais... Então, o Chelsea não é um time grande. Vai ganhar uma Champions League nunca. Quais são os tradicionais, então? Quais são os tradicionais? Vamos lá. Milan, Inter de Milão e Juve, na Itália. Manchester United, na Inglaterra. Eu acho que um Arsenal, um Liverpool. Você ainda acha? Arsenal. Não pode achar. Ou é ou não é. Se você tá querendo dizer de time grande, você tem que dizer que o Arsenal não é grande. Arsenal e Liverpool. O Chelsea. Barcelona e Real. 8. Bayern de Munique. 9. Porra! São 30, não são 30. Mas você não, você desconsidera, no caso, o Manchester City, mas você considera aí, no caso, da França não tem ninguém? O Chelsea. São elencos equivalentes. Mas o Chelsea já tem Champions League, né, Sombra? O Chelsea tem mais tradição do que o Manchester City. O Manchester City foi comprado agora por outro bilionário, até acredito que nos próximos anos vai ser um time... Chegou na semifinal, não foi? Sim, mas não é um time de tradição. O Chelsea hoje já tem muito mais tradição do que o Manchester City. Ah, e o Manchester City possa vir a ter... Mas não é discutir um time só. Eu tô só querendo falar o seguinte, que o Mano pegou os adversários do Grêmio, do... Só tem um que tá vivo, do Hamburgo. Mas tem a Juventus que tá viva. Mas se você... O resto já morreu. Mas isso que eu tô te mostrando, você pega os adversários do Real Madrid nessa Champions... Não existe nenhum, mano. Não é excepcional. Mas a questão é, pera lá. Que presta é o Manchester City. Repito, não estou desmerecendo o título do Real Madrid. Mas é o que tinha. O Real Madrid, ó, ele passou por adversários aí, na fase de grupos lá, pegou o Paris Saint-Germain, que é o adversário tradicional. Tem um baita time hoje, não adianta vocês quererem discutir. Não, manja, tem que pôr. Paris Saint-Germain, lógico, tem um puta time hoje só na Europa. Só ganha campeonato francês. Mas é que tá, tem um puta time na Europa, gente. Não acho. Mas se alguém ganha também, mas é o grande da França. Eu respeito, mas que tem. É um time rico, mas é um time sem tradição nenhuma pra mim. A Roma é um time tradicional na Itália, também é. Não tá, talvez, aí no principal cenário, mas, por exemplo, hoje o Milan não tá no principal cenário. Também. Não, o que representa hoje o Milan? Veja, não ser uma camisa pesada. Na Itália, talvez os três. Ah, uma camisa, né? Em Roma é a mesma coisa. Então, mas é que tá. Mas hoje, o principal time italiano é a Juventus, seguida pela Inter de Milão. Sempre foi. O Milan, coadjuvante hoje, tem uma baita história, tem uma baita camisa. Concordo que tenha, mas hoje não faz nem costa. Time mais ou menos não ganha a Champions League. Eles eliminaram o Manchester City, que na minha opinião tem um puta time sim. Não adianta querer falar, ah, mas não tem história que tem o Milan. Eu não falei que não tem. Tem que analisar o time dos caras. Eu sei, mas Champions... Na final, o Atlético de Madrid. Champions League não ganha time mais ou menos. Champions League não ganha time sem camisa. Champions League não ganha time sem tradição. Basta pegar a história. O Nottingham Forest pra e Libertadores e também? League, pra vocês. E Libertadores também? Veja, não. Libertadores é diferente. Mas Libertadores você vê. Lógico que o Once Caldas ganhou. Pessoal, peraí. O Olímpia do Paraguai foi campeão, o Once Caldas foi campeão. Gente, vamos falar de história da Champions League. Tirou São Paulo, tirou quem mais? Espera só um minutinho. Pra gente. Gente, informação, por favor. Tá? Então você vai ver na história da Champions League. E começou em que ano? Começou aqui, eu tenho até 56 em diante. Ah, acho que é isso aí. Deve ter sido diferente. Mas o Hamburgo ganhou que ano, Benjamin? 82. Então, não, tudo bem, então, vai, mas isso olha mais recente. Ok. E deve ter time lá atrás, em 1950. Começou em 55. Bom, então 55. Nós temos aqui alguns times que não foram mencionados que ganharam Champions. Nottingham Forest tem que estar aí. Calma. Vamos lá. Sim, tá aqui. Vou mencionar só aqueles que o Benja não considera grandes. Não, é que eu não considero. Internacional, não, mas não são tá grandes. Aqui. O que eu tô querendo falar... Você falou que não é. Não, o que eu tô querendo falar pra você é o seguinte, lógico. Não, mas deixa ele ler alguns títulos. Pode dar título de informação. Se você pegar a Champions League desde 55... O Celtic. Não precisa ir tão longe. É lógico que o começo, mas se você pegar dos últimos 30 anos, por exemplo, ou 40 anos, veja quantos times mequetrefe ganharam a Champions. Olha, o Porto ganhou. Ganhou com o Mourinho. O Porto ganhou. Quando, Sombra? O Porto não ganhou só uma vez. Com o Carlos Alberto? Não, Carlos Alberto, Deco. O Porto ganhou em 2004. Tá? 2004. De lá pra cá, só os... Olha, 2004, depois quem veio? Deixa eu ver aqui. Só o Chelsea? Nossa, o Borussia, que não foi mencionado, ganhou. Em que ano? Foi em 97. O Ajax ganhou em 95, não foi mencionado. Olympique de Marseille ganhou em 93, não foi mencionado. O Ajax ganhou do Grêmio depois. Em 91, ganhou o fantástico Estrela Vermelha. Nossa! É. Aí, Estrela Vermelha? Em 88, ganhou o maravilhoso PSV Eindhoven. Eindhoven. Em 87 ganhou o Porto, em 86 ganhou o Steaua Bucareste. Em 83 ganhou o Hamburgo. Em 82 ganhou o Aston Villa. Em 80 e 79 ganhou o Nottingham Forest. E campeão. Seja, que nunca foram grandes. Ou seja, nunca foram grandes. Não sendo. É. Agora precisa ver os contextos. O Ajax ganhou de. O Ajax, que tinha um baita time. Mas eles são de casa. O Ajax ganhou em 71, 72 e 73. Em 70 ganhou o Feyenoord. Em 69 o Milan, aí ok, em 68 o Manchester United, em 67 ganhou o Celtic da Escócia. Ou seja, não é só agora, time top. Agora pega do século 21, vamos ver. De 2000... De 2000 pra cá? Não, de 2001. Calma, de 2001 pra cá, teve só, dessa lista aí, só o Porto que é fraco. Real Madrid, 2001, quem foi? Porto, Real Madrid, Milan. Então você tem que excluir o Grêmio da sua Porto. Análise. Porto. Porto, Chelsea pera, também. Pera, mano, eu não tô excluindo nada, eu tô perguntando. Mas você tem que excluir o Grêmio. Ah, pera, né? O Grêmio ganhou em 80. Eu estou só perguntando, não estou tirando conclusão nenhuma. Deixa o sobre a letra. Real Madrid ganhou, Barcelona ganhou, Real Madrid ganhou de novo, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Barcelona, Manchester United, Porto. Milan, Barcelona, Liverpool, Porto, Milan, Real Madrid e Bayern de Munique. Chelsea, é isso aí. Bayern de Munique, Real Madrid Chelsea. E Barcelona. Então, mas você não pode restringir a história do torneio. Eu não estou restringindo, eu estou. Senão você não pode comemorar o brasileiro de 90. Peraí, gente, eu não estou restringindo, eu estou perguntando. E nem o Paulista de 77 também. Por que que eu falo 2000? Porque quando começou o negócio do dinheiro no futebol, dinheiro, só acabou. Só deu uma filtrada, né? Não, a hora que o dinheiro começou a falar mais alto, aí a coisa afunilou, é verdade. Estádio 97 tem oferecimento do Pizza Hut. E você, o que que tá achando da semana? A minha tá ótima. Ou melhor, irresistível. Com a semana irresistível, Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, hein? 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é frango com catupiry. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. Que tal aproveitar agora mesmo, hein? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut? É Pizza Hut! Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, hein? É amanhã, resort do Estádio 97. Boa. E você ainda tem... Ó, temos ainda, acho que... Agora não sei nem mais se tem quatro, mas deve ter um ou dois. Bom, liga lá. Apartamentos, os últimos, pro pessoal fechar e participar com a gente a partir de amanhã do resort do Estádio 97. Quem fechar hoje ganha ingressos premium pra festa junina do Energia na Veia com o show dos Titãs. Então ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. 2896-4665. Ligue já, tá bom? E parcela em 6 vezes. Lembra do Walter Mercado? Sim, sim. É isso aí. Liga lá, se não tiver, você já reserva pro ano que vem pra não Estádio perder. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra é Gol. E HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Serão 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Fala, GG. Galera, como é que vocês fazem para justificar uma situação dessa? Como é que o cara volta para dentro do cinema e explica para a esposa ou para a namorada que saiu? Pra participar de um... Acho que ele não tinha entrada ainda. Ele deve ter falado assim, aquele maluco do Mano e do Benjamin me ligaram agora. Você já pensou? Pediram pra eu sair do cinema pra entrar no ar, velho. O duro é a mulher acreditar nisso, velho. Eu não pedi, eu falei, Mário, você pode falar? Ele falou, eu tô no cinema. Eu falei, então tá bom, deixa. Eu te ligo depois. O bar tava do meu lado. Ele falou, não, peraí que eu vou sair do cinema. Eu falei, Mário, não é pra sair. Mário é demais. Não é nada urgente, que deu uma polêmica. Como é que a mulher acredita nisso? Ele falou, você é meu irmãozinho. Eu falei, Mário, fica no cinema, não é nada. Não. Olha. Aí eu falei, tá bom. Das duas, uma. ou a mulher tá enchendo o saco ou o filme é ruim. É, é muito ruim, é. Porque olha, né? Pra justificar, voltar depois e falar, não, eu tava participando com mas um maluco. Mas repercute nas mídias sociais da Energia o esfrega que o Mário deu no mano. É, sim. Eu, e o Vieira, e olha. Nas mídias sociais da Energia. O Vieira ganhou de 10 a 0 não, mano, pelo hoje, contrário. Mas hoje sabe por que que isso aconteceu? Hoje, o único time só vivo porque... daquele confronto lá do Hamburgo é a Juve. Mas você sabe por que que tudo isso aconteceu? É. Porque ele quis desmerecer a vitória do Grêmio. Se ele ficasse quieto, eu teria poupado ele, você entendeu? Trouxe aqui e constatou a veracidade da poltrona 36 do Grêmio. É óbvio. É. Mas isso não tem nada a ver com o título, mano. Essa história da poltrona 36 é maior do que qualquer título do Grêmio. Claro, eles sabem disso. Vamos lá, agora é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Alô? Ai, ai, ai. Alô? Alô? Quem fala? Ezequiel. Pois é, Ezequiel. Foram anos no Pacaembu e no Morumbi gritando isso. Quantos anos você jogou, Benjamin? Você lembra? Cara, Ezequiel jogou um tempinho. Jogou um tempinho, né? Que nota um que você dá pro Ezequiel, Benjamin? Ah, juntando paixão e tudo? Tudo, não, tudo. Não, emoção? Não. 9 e o Cato. Não, 9 e o Cato. Fala a verdade. Não, conjunto da obra. Ezequiel, nota 7. Era um... Menos, né? 6. 6zinho tá bom. Agora vamos ser perguntando minha nota. Não, mano, final pra chamar pro Ezequiel. Eu mano, não consigo dar uma nota pro Ezequiel isento de emoção. Não dá. Ezequiel pra mim é 9,97. Pra quem? Eu acho que você tá equivocado, Benjamin. Pra quem não acompanha o Ezequiel, ele tinha a raça do De Jong da Holanda. Mas é verdade. Cadê o que é isso? A técnica do Xavi. O Ezequiel é uma 10, velho. Nossa senhora. Nossa, velho. Então o que eu vi era outro. É que vocês pegam no pé do Ezequiel, porque ele era feinho, mano. Mas Ezequiel era um monstro. Ô, Ezequiel, manda teu nome completo, meu velho. Ezequiel Wilson Sabino. Hilton? Wilson. Wilson. Ezequiel Wilson. Wilson? Sabino. Sabino. Wilson. Sabino. Quantos anos você tem, cara? 25. RG 2.5, hoje, quinta-feira. Hoje? É? Se você soubesse o que eu vi hoje, né? O que você viu hoje, RG? Oh, é mesmo, hein? Uma gatinha, mais uma gata. Né? Mais uma gata. Uma gata? Sabino a escada do metrô. Ah, olha aí, sensacional! Mas olha... Trocadilho, nota 10! Tomou todas, vai amanhã pro resort. Ah, já tá todo feliz. E Sabino, sabe aquela música do Rapa da Godoy? Avenida Sabino. Já ouviu? Do não, Big, não, do... Oh, não, legal. Não, é isso, Benjamin. Avenida Sabino do Rapa da Godoy. É, do Big, que ouve a gente aí. É. Deve estar no carro nos ouvindo. Grande abraço a ele. Big. Ô, Big, grande Big. Oi, qual que é o bairro aí? É Bela Vista. Bela Vista. Ah, bexiga. Eu morei na rua Conselheiro Ramalho. Conselheiro Ramalho, Conselheiro Carrão. É o Bela Vista de Osasco. Ah, Osasco. Aí já não tem... Essa eu não conheço, velho. Tá aí um bairro que não poderia chamar Bela Vista, velho. Porque Bela Vista é Bela Vista. Porque o Bexiga é mais... Bexiga, lógico. Bairro do italianíssimo Zácaro. Como assim, meu? Do Cine Rex, pô. Tá louco, da Vai Vai. O Zácaro que... É, mas não é esse aí. O Zácaro que foi uma vez fazer o programa com a gente, lembra? No Estúdio Velho? Não lembro, cara. Sim, senhor. O Zácaro? Zácaro. Não lembro, não. Opa! Zácaro? Sim, senhor. Não, tinha Zácaro lá no prédio todo, que era antigo. Ah, sensacional! Zácaro foi pra tudo galera. Tava cheio de Zácaro lá. Saía respirando mal ali. Ali tinha Zácaro. Só um intervalozinho, eu queria agradecer o Jorge Aguirre, do Pizza Hut, da Pizza Hut. Ele mandou? Mandou pizzas pra nós! Tá vendo? Tá vendo? Quem que mandou? O Jorge é amigo do Diego Aguirre. Olha só! Ele é primo do Aguirre. Aí sim, hein? Cartãozinho de desconto. Aí eu vi vantagem, hein? Opa! Meu, que é? O mano deu duas reclamadas aí, olha que rápido. Olha que legal, velho. Muito legal, olha aí. Obrigado. Ô, amigo, Ezequiel. Ezequiel, manda aí, cara, é o time? O maior campeão do Brasil, Domênio. Ah, Verdão. Verdão, maior do Brasil é Verdão. Não, mas título conquistado em campo ou por fax? Não, tem nada de fax, foi em campo, tudo em campo. Nada de fax, não, foi em campo. Não importa. Tudo que nós ganhamos, não tinha brasileiro na época, o que vale o que tinha, assim, na época. Tinha e era outro nome não tinha... e não tem conversa. E se tem dúvida, reclama na saque@cbf.com.br. Não, eu não vou reclamar porque você tá no site oficial. Aliás, você já tomou esfrega do Vieira, é melhor você ficar quietinho aí. É, fica quietinho aí. Vai comer pizza, vai. Vai comer sua pizza. O cara não ganhou título desde 2001. Vai comer pizza, vai. Esse cidadão ali. E digo mais, não pode nem ser campeão esse ano, Domênico. Sabe por quê? É capaz de atrofiar, velho. Não sai o grito. Não sai o grito. Tá atrofiado. Não, mas eu concordo com ele. Fazer o quê? Eu caí na torcida estádio 97. Acabou, velho. Acabou. Para, mano. Você pegou a última vaga? Você pegou a última vaga. Parabéns, viu, Ezequiel? Obrigado. Boa, velho. Última vaga. Parabéns. E aí, velho, velhinho, você acha que o Gabriel Jesus vai embora? Porque tem o pessoal aí do Bayern, Real, Juventus, tá todo mundo querendo o menino, hein? É, não tem jeito. Não, eu não sei. Cabeça de jogador nunca dá pra saber, né? Mas eu acho que no meio do ano ele não sai, não. Aqui nesse meio de ano você acha que não vai ainda? Eu acho que ainda não. É, esperamos que... E agora que ele viu que ele tá engrenando, tá pegando bastante jogos de titular, então eu acho que ele vai seguir no Palmeiras pra pegar, e principalmente por causa das Olimpíadas agora, né? É, eu acho que essa... Eu concordo com você, eu acho que essa Olimpíada aí vai dar, vai jogar uma segurada nessa molecada aí, viu? E pensa se esses caras ganharem, velho. Imagina. Nossa, você já pensou aí? Imagina. Pô, se o Brasil ganhar uma medalha ouro inédita... Romário não ganhou, Ronaldo não ganhou. Porra, imagina, cara. Vem o Gabrielzinho aí, nossa, e o Neymar ganha. Nossa, Gabigol. É, esses meninos aí. Meu Deus do céu, hein? É, a supervalorização que acontece. E com relação ao jogo clássico, cara, o que você acha que vai acontecer aí? Ah, é freguês, né, Domênico? Freguêsão velho, né? Tem que falar. Concorda, mano? Olha lá, tem cara consciente. É, Benja. Ah, também, cara. Pô, os caras, velho. É, eles sabem, Benja, quem manda aqui, pô. Quem manda aqui é nós, não tem conversa, não. Pô, os jogos que o Corinthians ganhou até agora, ele só pegou o Baba. Curitiba ganhou sofrendo. O Vitória perdeu, do Vitória, que é ruim. É. E os últimos quatro jogos que ganhou, só pegou o Baba. E o Palmeiras tem pego alguns jogos mais difíceis e tem ganho. Então, o Palmeiras assim... de baba que você pode colocar, Gê, na tabela, é a Ponte Preta, né? E o Atlético do Paraná que você pode até colocar porque foi em casa, vai, vamos dizer assim. Mas também não é que o Flamengo fora também é um jogo difícil. Né? Qual foi esse jogo aí que deu goleada? Foi 4-0 com o primeiro jogo contra o Atlético do Paraná, depois perdeu pra Ponte de 2-1, depois jogou com o... Grêmio, pegou o Grêmio? Não, pegou o Fluminense. Ganhou de 2-0, se não me engano, ou 3-0, foi um negócio assim. Depois pegou o São Paulo, perdeu do São Paulo de 1-0, depois jogou contra... Perdeu, é verdade. Puta, quem jogou depois? Olha o Sombra te aloprando aí. Eu aloprou ninguém. Ah, perdeu do São Paulo depois de tantos anos que não perdia. E outra, tamo na frente dos caras. Ah, perdeu no ano retrasado, tá louco? Como assim perdeu no ano? No ano retrasado ou não perdeu? 2004. Você esqueceu Kaká, Pato e Kardec no Pacaembu. Pô, mas você tá falando 2014, pô. Ah, você desconsidera 2014? Não, mas... Você valoriza 51 e não tá lembrando 2014? Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que fazia tempo que não perdia. Fazia mais de um ano que não perdia. É, mas vocês comemoram um ano? Pô, você tá louco. Não, não é comemorar. É que fazia... Era um tabu. É, eu sei. E o São Paulo quebrou o tabu. Tabu é, porra. Né? Em casa, sem perder. Não, eu sei, anos, mas é só tabu, comentário. Agora, e depois aí jogou bem. Ah, 11 anos também é tabu. Opa! Também é. É, também é um belo tabu. 11 anos é um belo tabu. Então tá bem, ô velhinho, é o momento de você parar. Você quer mandar abraço pra alguém? Não, não. Não? Não. Tá puto, velho. É coisa... Uma coisa chata. Chata. Todo mundo mandando abraço. Eu concordo com você. Ah, é legal, velho. Abraço é legal. Tá bom, meu velho. Um grande abraço pra você aí. Valeu, velho. Valeu. Tudo de bom. Valeu. É isso aí, vamos lá, mais ouvintes no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Luiz. Como? Luiz. Ô, Luiz, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Então, o seu Luiz é com Z ou com S? Luiz com Z, que é com italiano Z. Clássico. Ah, não, porque tem uns com S, né? É Luiz do quê? Luiz Eduardo Silva Daniele. Daniele, quantos anos, Luiz? Tem 36, Domênico. 3.6 RG hoje. Já saiu, Domênico? Saiu o quê? Quem é o Luiz do jogo lá do quarto? Ah, sensacional! Hoje você tá impossível. O RG é sensacional. É, o RG tá hoje impossível. É verdade. Já falaram. E qual que é o bairro que você mora? Não é bairro, cara, é uma cidade. Joinville, cidade? Santa Catarina. Caraca, velho. Tá aí ouvindo sim, nós aí, é? Terra de Calef e João Francisco. Tá bem, velho. Dodô, tô em São Paulo a trabalho, mas eu ouço vocês todos os dias no aplicativo. Que legal. Não perco um dia, cara. Boa. Olha, vou dizer uma coisa. Você tá em São Paulo agora, né? Agora tô a trabalho. Tá, porque lá em Joinville é um frio, hein? Tá se frio, aqui tá frio, você imagina lá, hein? Mas... Tava 4 graus, falei com minha esposa hoje. Quatro graus ainda, tá bom? Você não. Mas peraí, como você descobriu o estádio 97? Eu morei 10 anos aqui em São Paulo, mano. Desde 2004. Legal. Já fui aí com vocês, já fui estranho no ninho com vocês. Levei uma chupeta do Palmeiras pro Sombra também. Ele guarda até hoje, velho. Ah, o Sombra adora. E o Sombra adora uma chupeta. Ele gosta, igual que é o time aí, brother. É Palmeiras. É nóis, só podia ser Verdão. É óbvio. É óbvio da cara. Você não viu o que ele falou? Que é Luiz com. Italiano. Tá certo. Ô, meu velho, e aí, cara, com relação ao jogador Gabriel, você acha que sai? Infelizmente, eu acho que em algum tempo sai. Acho que a gente consegue segurar mais uns 3, 4, 5 meses, mas acho que não tem como segurar mais do que isso. Os times brasileiros não têm condição, né, cara? É muita grana e a gente, todo time tem muita dívida. A gente não tem domínio do cara, né, da posse total do cara, então, invariavelmente, ele vai sair, cara. É a realidade que a gente tem. 35% o Palmeiras? 35%? Acho que é um terço mais ou menos, né? O 35% e o Paulo Nobre tá tentando comprar uma outra parte reverter, pra tentar ficar com a maioria. Pra reverter, né? Então, aí daria uma grana. Ô, Domênico, o empresário dele, se ele tem o intuito hoje de vender o Gabriel Jesus, ele não vai vender essa outra parte pro Paulo Nobre, porque aí o Paulo Nobre teria o voto de Minerva, né? Mas eu acho que o Gabriel Jesus, eu sei que é difícil quando pinta uma proposta, principalmente de um grande clube europeu. O cara, sabe, sossegar o facho e ficar no Brasil. Mas eu vejo hoje no Gabriel Jesus, ô Domênico, um jogador que ainda não tá pronto pra ir pra Europa. Por exemplo, o Neymar, quando foi, eu já achava que era um jogador que tava pronto. O Kaká, idem. Mas, por exemplo, existem outros casos. O Felipe Coutinho, quanto tempo ele demorou pra estourar? Demorou mesmo, mano. Sabe, demorou é um cara muito. Que não tava pronto, saiu daqui cru. Então, por mais que o Gabriel Jesus possa ir, talvez como uma ponte pra um outro time, depois aí, vamos supor, o Real Madrid compra e repassa, talvez, ali pro Granada. Mas pro Gabriel Jesus vai ser ruim. O Gabriel tem 2 anos, mano, no time de cima ou não? Já fez dois anos? Talvez 2 anos, e olhe lá. Não tem dois anos ainda. Eu acho que o jogador, pra que ele não quebre a cara, ele tem que permanecer o quanto ele puder aqui e morar fora quando ele estiver maduro. Região, o Gabriel parece que subiu ano passado. Ele foi a revelação do ano passado. Pelo menos uns 3 anos, né, cara? Ele foi a revelação do ano passado no Palmeiras. Ele não vem isso tudo, não. Não é fácil, não. Ele tá começando a se firmar de verdade. Eu critiquei pra caramba ele ao longo do ano passado. Ele fez bons jogos, alguns, principalmente nas etapas finais da Copa do Brasil, deu uma amareladinha. Mas, cara, eu acho que ele tá crescendo bem. Ele tá começando a fazer gol decisivo. Ele perdia muito gol cara a cara. Esse último gol que ele fez agora contra o Grêmio, contra o Flamengo também, mostra que o cara tá começando a ser decisivo, cara. Mas infelizmente a gente vai perder. Vocês viram, lógico, não é pra mudar de assunto, mas o Hever foi pro Flamengo. O Hever que tinha ido pro Inter, ficou no banco o tempo todo, isso quando não teve machucado, mas ficou. E o Leandro Almeida pro Inter. Aí, o que será? Assim, e o Revers foi um bom jogador, né? Se mostrou sempre ser um bom jogador. Foi mesmo. Foi bem no Grêmio, foi pro exterior, voltou. Foi pra seleção no Grêmio, né? Foi pro Galo. Exato. Depois que ele saiu do Galo, ele não jogou um bom futebol. Não jogou. O que será que acontece com o Revers, que, pô, de banco do Inter, agora no Flamengo? Pra jogar o bom futebol. Será que você machucou, sabe, né? Benja? Você que é amigo do pessoal? Lá do Flamengo? Por que essa baixa tão grande no Revers? Porque essa baixa? Não porque ele foi pro Flamengo, mas, meu, tava no Inter e não teve a titularidade. O Hever machucou e não jogou mais. Ficou um tempo machucado ali. Mas no Atlético ele pegou o banco também. No Atlético ele já tava no banco. Mas então, no Atlético ele foi campeão da Libertadores. Não, depois ele ficou no banco. Titular. Ele ficou no banco. Né, mano? No Atlético ele perdeu posição. Diz o Mário Sérgio que é o extra-campo. Então, não só ele, mas aquela época lá que tinha uma turminha no Atlético Mineiro que curtia uma balada, o pessoal dizia que o Hever se perdeu na noite de BH. Ele acabou dando muita atenção pro extra-campo e não focou tanto assim no campo. Tanto é que quando ele deixou o Inter, ele tava sob protesto lá, a torcida pegando no pé, etc e tal. No Inter, eu até acho que o Hever é bom jogador, Domênico, mas o problema é que o cara se machucou. No Inter ele ficou um bom tempo parado, mas ele não conseguiu tomar a posição do Hernando. A zaga do Inter hoje é Hernando e Paulão. Um mais ou menos nessa linha é o Dedé, né? Ah, o Dedé, ia falar do Dedé. Exatamente, o Dedé machucado também. Dedé, mais Dedé ou machucou, menos... voltou, machucou de novo. Mas o Dedé também começou a jogar o bom futebol do Vasco. Quando o Corinthians tentou comprar o Dedé, lembra do Vasco? É, o Dedé, ele tava voando. Ele era... No Vasco ele voava. O Dedé 2015, 2016... Não jogou. Não jogou, não venho. Né? Desses zagueiros aí, eu acho... O Hever eu acho um bom jogador, de verdade. Eu gostaria dele no Palmeiras. Agora a gente tem o Tóbio. Eu acho muito difícil trazer jogador de volta. Eu acho que quando o cara sai, ele desliga do clube. E quando volta, geralmente volta mal. Mas o Tóbio é melhor do que a nossa dupla de zaga hoje, na minha opinião. Muitos vão me criticar porque acham o Vitor Hugo um puto de um zagueiro. Eu acho um zagueiro mediano. Você concorda com isso, Domênico? Acha mediano? Não acho. Um bom zagueiro, acho que é o melhor zagueiro que temos hoje em atividade. Quem, Domênico? O Vitor Hugo, para mim, é o melhor zagueiro. Jogador que tem no Palmeiras. Acho que, e inclusive não só isso, acho que é um dos melhores do Brasil. Vitor Hugo, sim, na minha opinião, mas aí cada um tem um jogo. Mas o Tóbio entra e joga do lado dele, né? Não, se o Tóbio, se for analisar hoje, o Tóbio seria a dupla de zaga com o Vitor Hugo. É. Mas eu duvido que o Top vai jogar no Palmeiras. É, eu também acho que não vai. E de verdade, como eu falei, jogador que vai pra fora e depois volta, nunca volta igual. É, a gente não tem nenhum exemplo recente de que deu muito certo. Tá? Mas então não tem jogador que volta e volta bem. O Danilo saiu do São Paulo, foi pro Japão, voltou no Corinthians muito bem. O Ricardo Oliveira esteve fazendo as suas andanças pelo mundo aí afora, voltou muito bem. Voltou bem pro Grêmio. Não, é uma verdade absoluta. Com relação a voltar pro mesmo time. Não é uma verdade absoluta mesmo, Sombra. Eu tô falando mais da experiência recente do Palmeiras aí. Cleiton Xavier ainda não engrenou. Então. Valdívia, de verdade, a primeira passagem foi excelente, a segunda passagem, puta, amor e ódio, todo jogo. Eu não acredito muito no retorno assim, não. É, o Mano tem essa teoria, né, Mano? O cara, quando volta, não volta o Mano igual, né? Falou isso aí, você falou. É, então, cara, porque é igual aquele negócio lá daquela menininha do primário, que você era apaixonado, sabe? Não era aquela menininha bonitinha da escola, Domênico Gato. Aí você encontra ela 20 anos depois na eleição, porque aí você costuma voltar escola, no mesmo colégio, velho. Aí você vê lá. Aí você vê, Domênico Gato, ela aperta lá com um único dedo, ela pega três teclas, mano, pra você ter o tamanho da criança. Então é melhor você preservar imagem que você tinha desde criancinha. Fala, pô, é aquela menininha. Aquela menininha intocável do colégio. É igual o jogador. O jogador, quando ele vem a primeira vez, Domênico Gato, ele tem aquele tesão e tudo mais. O cara, quando faz aquele bate-volta na Europa, ele volta milionário. O cara não volta mais com aquele ímpeto. Mas o cara não volta mais com aquele tesão. Mas é difícil. Mas tem exceções. Claro que o Robinho voltando pro Santos. O Kaká voltando pro São Paulo, jogaram bem. Não, mas o RG, o Kaká, quando voltou pro São Paulo, ele até teve a sua participação ali, foi importante, mais fora de campo pelo que ele representava do que dentro dele. O Kaká, ele não lembrava, né, então, mano? Mas é que tá, o Kaká não lembrava em momento algum aquele Kaká de 2001. Não tinha como. É por isso que eu sou contrário. O forte do Kaká é o drible em velocidade, ele não tem mais a mesma coisa. Mas foi importante dentro de campo, jogou bem, né? Não pagou mico. Mas tem muitos não, que pagam mico, numa, né? Numa dessa o cara volta e o time às vezes não tá tão afiado, o cara é cobrado, aí muitas vezes a torcida não, a maioria, eu concordo com você, a maioria paga mico. Eu acho que é um risco que não vale a pena correr. Ô, meu velho, manda um abraço aí, cara, pra quem você quiser. Pô, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal da firma, não vou falar o nome porque não é patrocinador, mas enfim... É, tem três São Paulinos aqui que me mandaram mensagem. A Vivian, que trabalha lá na empresa, a gente fala bastante ao longo do dia. Ela é gente o, boa. O Tsuda, que é um cara, um japonês Tsuda, bacana. Pô, o cara nota 10, que Tsuda, mano. Tsuda é Bambi, velho. Thiago Bezerra também, Bambi, trabalha diretamente com a gente lá. Porra, mas você trabalha onde? Na selva amazônica, velho? Não, cara, é. Floresta. O pessoal da RH anda selecionando mal lá, cara. E o Guilherme, que é Guilherme Bezerra, um parceiraço, a gente vai sempre no jogo do Palmeiras quando eu tô aqui em São Paulo. A gente tem um grupo, uma torcida aí, chama Palestra de Omio. Um abraço pra vocês, cara, sensacional falar com vocês. Um abraço. Manda um abraço aí pra todos os seus amiguinhos aí que também tem Mundial, tá bom? Ah, mas eu tenho mundial, cara. Meu avô sempre disse que eu tenho, eu acredito no meu avô. Não, não, eu sei que isso é um problema, mas eu depois tenho o endereço de um psicólogo. E Diomir... Eu sei que é um assunto mal resolvido. E Diomir, você vai falar amanhã na hora que você encontrar teu chefe. O Diomir. Valeu, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Um abração, gente. Até mais, tchau, tchau. Agora é hora do terceiro ouvinte do momento sem parar. É ligeiro sem parar. Né? O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos Ardente. Carlos Ardente? Ariente, Ardente ah, não. Ariente. Ah, tá. Que mais? É outro mais. Italiano. Achei que era mas Carlos não Aguiar, é... lembra? Carlos Aguiar. Hey, hey, auditório. Um passo para o sucesso. Passou o filme, filme do Tim vai Maia apresentar. Aí. E ele vai lançava bom, os caras na época, né, cara? Louco esse Carlos Aguiar. Ô, velho. Quem? Carlos o Carlos Aguiar. Não, não confundamos com Carlos Imperial. Ah, desculpa, era Imperial. Confundi. Boa. Carlos Imperial é o lá atrás, esse aí é mais pra frente. Cavalo não dessa história. É verdade. É que são caras distintos. São caras diferentes, né? Um é Imperial. E tinha um outro lá. Qual que era aquele o Geração Chente? Das Campos. Que namorava uma moça que morava em frente ao meu prédio, da minha casa. O Sombra sempre tem uma história. Geração Chente. Pô, você sabe quem era? Você tá falando que o Mota substitui. O Sombra substitui o Mota? Ô, Benji. Você sabe quem morava em frente da minha casa? O Neca. Aquela atriz que fazia Praça Nossa, Alice de Carli. Opa! O do Yuri Chatinho. Ali era bacana, hein? Quem era melhor, Alice de Carli ou Rose de Primo? Puta, agora não vem na minha mente muito a fuça da Rose de Primo. Opa! Eu gosto muito de uma capa. Eu não capa, lembro assim, dela de olhar. É... Hoje devem ser duas senhoras. Lembrar, não lembro. Eu não lembrava exatamente isso. Eu não lembrava da Alice de Carli. Sabe a irmã da Luma olha de Oliveira? Olha como ela tá hoje, Alice de Carli. É, que o Benjamin achou um espetáculo. 67. Aí a Mila Moreira fez 70? Fez 70. O Yuyu e Chefinho, né? Olha o Yuyu e Chefinho como que tá. Caraca, velho. É, uma senhora aí. Pô, a idade chega pra todo mundo, velho. Porra. A idade chega, né? Ué. E a outra lá, do que a gente fala, como é que é? Rose de Primo? É, Rose de Primo. Passou de 60 aí, né? Rose de Primo deve morar fora do Brasil, porque elas faziam sucesso. E a Adele Fátima, lembra? Meu, Adele. Adele Fátima. Que mulata aquela, velho. Ela fez Branca de Neve. Fala especial toda hora, fez o tratamento do Michael Jackson, faz sucesso agora. Minha vizinha na Bela Vista, Karen Rodrigues. Fez o quê? Tirou o Fátima, tratamento igual lembra do Michael Jackson. Rodrigo? Tá cantando com uma beleza. Mó contrato. Mó contrato tá com 61 anos hoje. De um artista no mundo, hein? Ô, Carlos, você conhece algum desses nomes bem velhos que nós estamos citando? Quem é? Sim, conheço o Carlos Aguiar. Quem é? Conhece o Carlos Aguiar? Rose de Primo. Nossa, não, Benjamin. Tá errado, deixa eu ver, tá errado. Não tá, não, não tá nada errado. Deixa eu ver isso aqui. Não tá errado nada, não. Rose de Primo tá pra Rose de Vovô, viu? Não é mais primo, não. Pensa aqui. Parece a Mama Bruschetta. Mas é verdade. Não, tá errado. Vai lá e come a Bruschetta. Então. Mas é, velho. Tá errado. Tá errado. Ô, Carlos. Carlos, quanto vamos eles lá acham aí a Rose de Primo? Quantos Carlos anos você tem, cara? 3.5. O nome completo? Carlos Renato Corazio Ariente. Ariente, é isso mesmo. E quantos anos? Quanto? 3.5. RG, 3.5. Agora eu tava pensando aqui, velho. Amanhã. Amanhã à noite. Amanhã à noite é resenha, hein? Vou lá no restaurante do Bourbon. Hã? Comer um espaguete ao liente, velho. Ah, oh, sensacional! Muito bom, velho. É isso, RG. Tomou todas esses puxadores. Ô, velho, e aí? Qual que é o bairro? O bairro é São Salvador. São Salvador. Olha só, primeira vez. Não tem uma música para São Salvador? Tem. Eu vou. Pra São Salvador eu vou. É essa a música? Ai, ai. Você tem certeza? Não é essa música, não. Eu vou. Ou do Caetano ou do Gil. Não, essa ele tá inventando. Essa música aqui é história. Ele tá inventando. Tá louco, você tá inventando, pô. Agora, São Salvador, velho, acontece o seguinte: tem vários São Salvador, principalmente fora da cidade de São Paulo. Marinheiro, São Paulo. Tá bom, não beijo. Eu vou facilitar, hein, São Paulo, capital. Eu sou da Bahia, Marinheiro, São Salvador, Marinheiro. É, falei que tinha. Como é que chamava? Como é que chamava? Ela é a cantora que eu tava. Marinheiro, só ela faleceu, como que chamava? Ô, meu Deus do céu. Eu não sou daqui. E marinheiro, só. Era uma senhora já, pô. Bom, qual que é? Vai lembrando aí, porque o São Salvador que eu conheço, é, não sei se é o mesmo que você mora, tá bom da Serra. Não, tá errado. Ai, não, meu volta, Deus. Volta! Não, não, não, ai, tá ai, volta, ai, ai, volta, ai, produção, ai, ai, volta! Errado não tá, São Salvador tem, tá bom da Serra. Ai, volta, ai, produção! Tá. Então, vamos lá. O São Salvador é um bairro da saúde ali. Saúde? Ah, não é. Aí não é. Atrás da Tancredo Neves, ali na saída do... Viu? Tancredo Neves não entra tem nada. Tancredo Neves... Ele mora lá? Não, mas não, morar ele pode morar. Agora, fala que a vida Tancredo Neves tem alguma coisa com a saúde, tá louco. Ele mora lá. Eu votava no colégio... O cara sabe mais que você, ele mora lá. Eu votava no colégio perto da vida Tancredo Neves, onde só é saúde, cara, tá louco. Ah, mas ah, tem, nós temos em sequência Saúde, Jardim da Saúde, a Tancredo Neves, bairro São Salvador. Peraí, Saúde, Salvador. Jardim da Saúde é bem antes da Avenida Tancredo Neves, tá louco. Negativo. Positivo. É, o cara mora lá. Ah, meu positivo. Deus do céu. Para, porra. Não tem nada de para, porra, ele não. Mora lá. A Tancredo Neves, você desce ali pela... Você tem que ir até perto da Vergueiro, passando a Vergueiro. Mas ele mas mora lá. Mas a Tancredo lá. Neves, ela começa no Complexo Viário Maria Maluf. Ele quer discutir com complexo, o cara que mora complexo, lá, complexo Maria Maluf. Quer discutir com o cara que mora lá. É lá embaixo. Bandeirantes. É lá embaixo da Ricardo Jafé. Isso. Mas o cara então, tá falando, ele tem o CEP, o seu louco. Eu nunca vi. Qual que é o CEP que você mora aí, ô? O 0415950, consultado no Correios. Antes de ligar pra ele. Ele mora. O cara mora lá, velho. Você tá discutindo ele com o cara, meu. Ele fica perto da Tancredo e Cursino, não é isso? Isso, positivo. Então, é como quem fosse pro zoológico, ó, é esse isso? Esse bairro aí, ó, é Vila Moraes, Benjamin. Peraí. Esse CEP. Ô, Domênico, a Cursino... Sabe o tamanho da Avenida do Cursino? É quase a muralha da China. Não, mas é pro lado. Você fala o zoológico. Ele fala pro lado do zoológico. Pera, pro lado do zoológico. O zoológico, não acaba, velho. Você pega o Jardim da Saúde, você pega o Cursino, você pode ir toda a vida. Não, mas é o lado do zoológico. Você passa pela girafa, pelo não, Jardim Botânico. Porra, até chegar. Quando o cara fala, pode ir toda a vida, meu... Esquece, é que nem o mano falou, a vida do Cursino é o tamanho da muralha da China, velho, se bobear é maior. E o time? Só perde pra... É o peixe. Okay? Avenida São Miguel. Ô, velhinho, é nóis. É nóis, RG. E aí, fera, o que vamos fazer nesse brasileirão aí? Fera ferida. Vamos ver se é mero participante, né? Vamos ver se chega pelo menos uma vaguinha da Libertadores. Dessas contratações aí que o peixe tá anunciando, você bota fé em alguém? É, então, eu gosto muito desse menino Yuri aí, que foi recém-contratado aí, né? Parece que o... Dizem que é bem versátil, né? Parece que o time do Digníssimo Mano tentou pegar, mas... O Yuri, né? Chegou na... Vários tentaram, o né? O Jean Mota também, né? É, mas, não, mas o Yuri... O Corinthians, ele tá atrás mesmo do Bruno Paulo e do Camacho. Não, mas tinha um... Não, não sei o Corinthians, mas tinha uns jogadores atrás do Yuri. É aquela velha história, né? Sempre que fala algum, tem um empresário falando, Corinthians tem, Palmeiras também, tá atrás. Também tem isso, né? Mas sabe que é o problema do Santos, RG? O Santos, ele vai possivelmente perder esses três jogadores aí que estavam na seleção. O Ricardo Oliveira não tá mais porque foi cortado. É, mas vai perder Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol. E tem um outro jogador que é importante nesse time do Santos também, que já tem um zoom, zoom, zoom, que ele pode deixar o Santos nessa janela de meio de ano também, que é o caso do Thiago Maia. Então, o Santos, ele tá muito refém de uma situação que todos os times brasileiros também estão. Mas o restante do elenco do Santos, eu acho que ainda é muito fraco perante esses jogadores que estão saindo. O Santos, ó, por exemplo, ele tem o Renato, ele tem o Elano, mas são jogadores que hoje, RG, eles já não podem ser colocados como protagonistas, porque não são mais, né? Não, mas o Elano você não coloca, né? O Renato, sim. O Renato é uma peça importantíssima, né? Hoje é o cérebro do time, é o coração ali, a maquininha. Agora, o Elano não. O Elano, ele já está muito mais numa função estágio para assumir qualquer cargo no Santos do que jogador de futebol. O Santos, ele manteve, e eu acho que vai manter por muito tempo, mano, aquele miolo muito bom, meio de campo. É, eu acho que isso não vai ter muita alteração. Tem uma garotada boa de bola. A preocupação do Santos é arrumar logo essa zaga e esse ataque. Porque Ricardo Oliveira, Gabigol, claro, vão fazer uma baita falta, mas uma tremenda falta. E você não tem hoje, imediatamente, perdendo Ricardo Oliveira nem Gabigol, porra. Alguém que substitua, né? A altura. Aliás, os grandes clubes têm uma certa dificuldade em substituir aqueles que são os chamados titulares. Essa né? reposição. É difícil. Por exemplo, o Gabigol, e nós estamos falando de um Gabigol que foi lá no início uma grande esperança, mas aí teve que ficar pagando um mico por causa que o Neymar estava lá, então ficou renegado lá o segundo plano. Não, é renegado, né? Também porque deram a obrigação de escalar o Damião e tinha, e o Gabigol ficava deslocado. Sim, tinha o Damião, mais essa. Né, que botaram na conta dele. Ou seja, ele é muito triste. Então é um cara que explodiu agora, né? Foi roubado da base. É um cara que explodiu agora e está bem e que realmente vai fazer muita falta. E você acredita na volta do Giovani aí, velho? Ah, então, eu ia até colocar o tema do Ricardo Oliveira, né? O Ricardo Oliveira quase foi pra China, né? Agora eu queria ver, porque tá todo mundo debandando, né? Depois da saída do Luxemburgo já, os jogadores estão lá, eu tava lendo que estavam começando a voltar, né? A rescisão, exatamente. Mas, ô, Carlos, assim, todo mundo voltando mais ou menos, eles têm contratos lá. Não, pro então, jogador, exatamente. Pro jogador pode ser meio chato. Pro técnico, por exemplo, pode ser mais fácil. O jogador do Shandong Luneng pode ser mais chato porque não tem mais lá nem o Cuca e agora não tem o Mano Menezes. O Luxemburgo e o Mano. Não é isso. No Shandong Luneng era o Cuca. Ah, sim, Depois veio o Mano Menezes. E agora nesse outro da segunda divisão é o Luxemburgo. Pro jogador pode ser chato por não ter mais um técnico brasileiro. Mas o dinheiro continua pingando forte na conta dele. O cara fez opção pela China justamente, não acho que era por causa do técnico, era por causa de dinheiro. Ah, mas muda o cenário, hein, Sombra? Uma coisa é você, por exemplo, eu trabalho aqui junto contigo. Aí você recebe uma proposta, você pega e fala, ó, vou montar uma equipe lá na China, vamos? Eu falo, vamos. Mas... Uma coisa é eu estar lá e você supervisionando, você sendo comandante, você dando as cartas. Aí... Outra coisa é você ser mandado embora e eu estar à mercê de uma situação que eu não sei como é que vai ser. Você sabe, você tem um contrato que tem uma durabilidade e você tem um salário ali. Mas não é só isso, Sombra, não é tão mecânico e tão robótico dessa forma, não é. Só não é se o clube quiser parar de pagar e você vai ter que ir na FIFA requerer os seus direitos. Mas quando você tem um projeto encabeçado por uma pessoa que é da sua confiança e você abraça esse projeto e vai junto, é uma coisa. Outra coisa, você viver dentro de um cenário, tudo bem, você pode estar ganhando em dia, etc e tal, mas você tá morando na China. Aí você manifesta o desejo do Giovani. Mas você acha que o que pesa mais no caso é o técnico que vai treinar você ou é o salário de 2 milhões de reais que vão te dar? Ah, mas Sombra pesa. E outra, mano, além disso, é aquilo que você falou no começo também. O moleque não foi lá e não assinou 4 anos, cara. Ele não sabia que estava assinando? É, ele foi responsável, talvez, sabe, aí, por colocar a carreira dele na lata do lixo em troca de uma fortuna? Concordo. Porque, por exemplo, uma coisa, o RG, é um jogador limitado ir para a China, falar, beleza, vou colocar no bolso aqui um caminhão de dinheiro e vou estar tranquilo o resto da vida. Outra coisa é o Giovani, que poderia fazer isso num time melhor. Não precisa jogar na China. Velhinho, é um momento sem parar. Infelizmente, você caiu no momento sem parar. E é sem parar. Infelizmente. E é sem parar, né? Não, infelizmente, porque vai falar pouco, né? É um momento sem parar. Não é que ele fala pouco. A participação é ligeira. É ligeirinho. Agora, então, velhinho, dá o seu placar aí. Peixe Figueirense... E seus abraços? Bom, Peixe Figueirense, eu vou apostar 2-0 no Peixe, lógico. E seus abraços? Os abraços aí pra vocês todos aí. Isso não é nada pra ninguém. Valeu, um abraço. Meu. Obrigado, pra viu, família meu? Aí. Falou, fera. Um abraço. Tá bom, obrigado. Abração. Feliz dia dos namorados, tá? Bom, tá bom, não esquece o presente. Também. Não Valeu. Esquece o presente, hein, fera? Não. Já vou falar onde tá de cada um. Falou. E aí, já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E aquela bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Sim. Tá até lá no emoji, né? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar e troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida... No seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora, recado importante da BV Financeira com o nosso Coxinha Mor. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigão, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, é BV Financeira, Estádio 97, aqui da Energia. Fala, velho. Ah, só corrigindo, já foi Santos e Figueirense, essa é Peixe Santa Cruz. Nossa, RG, você tá mal, hein, meu? Hoje meu tô, Deus do céu, tô, hein? Né? RG não dorme faz 6 dias seguidos, ele falou. É mesmo, velho? Só cine pornô? É, antes fosse. Antes fosse, né, velho? É ô, verdade. Sombra. Oi. Você viu que saiu agora, tá na Globo.com? Não, não vi, cara. Que o Maradona foi traído pelo microfone. Eles estavam fazendo um evento de Pelé, abertura, né? do patrocinador da Eurocopa. É. E o microfone estava aberto e apareceu o Maradona conversando com o Pelé, falando que o Messi não tem personalidade, que não serve para ser líder. É mesmo. Vazou, cara. Nada diferente do que o Maradona fala dele. Mas o Maradona nunca foi... Mas quem começou a conversa foi o Pelé, entendeu? Carinhoso com o Pelé. Olha, eu não sei, cara. O Maradona é um cara que ele valoriza muito o governo da Venezuela e de Cuba. Então, mas Cuba. O Maradona, ele tem ainda um atenuante que ele pode falar, pô, tive uma recaída, tô muito louco. Olha, o Maradona é o típico do cara que você deve se ater a elogiar o que ele fez com a bola. Exatamente. Só. E bola de jogar. É verdade. É. As outras não servem. É, exatamente. Não? Eita, nós. Olha lá, hein? Não, é isso aí, vamos dar uma repassada nas notícias. Olha, o Balsa, viu, mano? Sim. O Balsa deu declaração dizendo, olha, a saída do diretor não muda em nada. Ah, mas agora ele vai ter que adotar esse discurso, né? Sim, claro. Mas é um aval que ele dá dentro da situação, né? Não é tá certo ele. Até pra amenizar ainda o torcedor de São Paulo tinha que ficar preocupado se tivesse saído o Malcom. O Maicon. Tivesse saído o Caleri. Tivesse saído hoje o Ganso. É. Não. Tivesse saído... Olha você falando que o Ganso faz falta, hein? Você é o Ganso? Que a gente vê. Amigo, não tem... O que aconteceu, Benjamin? É o seguinte, eu não tenho recalque nenhum. O Ganso jogou bola 2 vezes na vida dele, 2010 e tá jogando 2016. Pô, falar nisso, não botaram o cara nem um pouquinho ontem. Esse ano, se eu 2011 falar, ele foi graças a Deus. Não botaram o cara nem um pouquinho ontem pra jogar? Não tem que pôr. Mas ó, se eu falar que o Ganso não tá jogando bola em 2016, é recalque, eu não tenho nada contra o cara. Ah, em 2016. Ou não tá jogando? Ele botou a bola embaixo do braço, velho. Então. Acabou. É verdade, é verdade. Agora o torcedor vai ficar chateado porque o diretor saiu. E tem mais, hein? Botou a bola embaixo do braço quando só ele estava jogando nesse time do São Paulo e agora melhorou muito, né? Porque o time do São Paulo deu uma melhorada também. É verdade. Esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. É a mulher do Cunha, hein? $1 milhão. Ei, beleza. Desculpa, eu não gosto de falar de política no programa, mas não dá, né? E não é política, estamos falando de crime, né? $1 milhão em propina com roupas de grife. Porra, e o cara não, e o cara não tem nada, o cara não tem. Putz, é um inferno. São de uma cara de pau. Nossa, que é imensa, né, cara? O Juca chegou, velho? O Juca tá aí? Sempre tem jeito, né? Hã? Tem jeito. Ali, só passando a borracha. Ah, não dá. Aqui tinha que... Araquiri, velho. Araquiri aqui, geral. Aqui tinha que refundar o país, véio. Tem que passar a borracha. Não dá, como é impossível. Vai refundar, mas precisa ver quem vai refundar, né? Oh! É mais fácil afundar do que refundar. Quando chegar o Domênico, eu vou refundar o país. Tá brincando. Nossa, é melhor deixar do jeito que tá. Né? Faltava um psicopata desse também. Numa cidade... O Domênico até o Cunha do rádio. Nossa, mexicano. Não, não. Ó. Sim, pô. Não. A gente sabe as coisas que você fala. Cunha do rádio. Pelo amor de Deus. Tô vendo essa sua bolsa de couro de jacaré. Não vai barata, não. É. Numa cidade muito fria do Brasil. Gramado. Mas muito frio. Gramado. Gramado. Lá pra baixo do Brasil. Lá, São Joaquim. É frio, hein? Lá pra baixo. É frio, hein? Mesmo. Eu até a falar Patagônia. Aí a filha entra. A filha entra na sala. Barulho de filha, Dudu. A filha entra na sala. O pai sentado. Aí ela vira pro pai e fala assim: pai, preciso falar uma coisa com você. Pai. Eu fala nesse sotaque de Porto Alegre. Eu gosto de mulher. Aí, o pai olhou. O pai olhou. Eu gosto de mulher, não? Tá comigo, é bola no peito. Aí o pai olhou e falou assim: filha, sem problema, tudo bem. Eu vou continuar amando você do mesmo jeito, não tem problema nenhum. A outra filha escutou. Certo? Mandou, aproveitou. Mandou de lá. Aham. Pai, é? Também gosto. Veio a terceira filha. Duas filhas que gostam de mulher. Não deu outra. Mandou. Quando mandou, aí o pai, que tava todo carinhoso, já começou a ficar... Bateu na mesa e falou: porra, mas não é possível, tio. Ninguém gosta de homem nesta casa. Gritou o moleque lá do fundo: ai, adoro! A gente tinha que ir lá pro sul, velho. A gente tinha que ir lá pro sul, velho. É boa, mas eu já tinha ouvido no palhacinho de manhã. Ah, ó, RG, que isso, RG? É boa, mas eu já tinha ouvido no palhacinho. Mas esse palhaço é tão trouxa que ele tá te copiando. Trouxa. Posso falar? Ele agora vai querer ter programa ao vivo também. Mas é sempre assim. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes, recubre plástico, Domênico, Cunha, gato. Ah, o Cunha está louco. Tá maluco. Domênico Rousseff. Domênico Calheiros. Estão me chamando de ladrão, é isso? Domênico Dirceu. Estão me chamando de ladrão. Não. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Você que está... Canta mais baixinho pra fazer só o fundo. Você que está com problemas de infiltrações e goteiras, problemas de umidade. É, meu amigo, chegou a hora de acabar com esses problemas, hein? Proteja sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também recubre plástico. É o único que tem garantia de 5 anos. Olha só, você vai encontrar recubre plástico nas boas lojas do ramo. Você pode consultar as lojas, elas estão detalhadas lá no site sinteplast.com.br. Esse é o site. Vou mandar um abraço para o senhor Carlos e também para o senhor Robson, que são proprietários aí das lojas Rede Construir lá em Cotia e também em Budas Artes e Butantã, hein? Eles ouvem a gente todos os dias. Obrigado, seu Carlos, senhor Robson. É isso aí, meu amigo. Impermeabilizante é Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem, vamos falar agora de assunto que é importante para você que fica aí no trânsito, no dia a dia, para você que às vezes está parado no farol, para você que para nas cancelas. Tipo? Quantas vezes você... Já aconteceu comigo, parado no farol? Ah, sim, com todos nós. Como assim, meu? O grande problema... Aconteceu uma vez, na Rua da Consolação. Opa. Ali em frente ao cinema, sabe? Já pensei. Ali, aconteceu, cara. É muito chato, hein? Só que eu olhei pra trás, no carro de trás lá. Não era, não era. Não era Paola Oliveira. Não era, né, velho? Não era. Não era Paola Oliveira, é. Dancei. Mas olha, se for a Paola de Oliveira, a Paola Oliveira, fica tranquilo, porque ela tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto e vão liberar o conserto na hora, hein? E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com a Paola, faça uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. Vai lá, chega em casa, olha, a Paola Oliveira bateu no meu carro. Como assim? É, tá, ainda vai contar pra mulher ainda que aconteceu. Como assim? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Queria agradecer aqui, inclusive, notificar a presença do pessoal da Futeliga, né? A liga preferida de futebol amador, estão aqui no estúdio. Muito obrigado a vocês pelo apoio no resort do Estádio 97. E obrigado pelas pizzas também. Trouxeram pizzas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Pizza Hut pra gente. Pizza Hut pra nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais um ano junto com vocês. Vocês que estarão conosco lá no Bourbon, fazendo o resort do Estádio 97. Vocês que patrocinaram aqueles uniformes maravilhosos. Boa, legal. Muito obrigado, viu? Valeu, galera. Boa. Obrigado, estaremos juntos lá. E obrigado pelos presentes aí também que vocês trouxeram. Valeu. Ô, Sombra, só queria agradecer também o Jorge Agui, da Pizza Hut, que também mandou mais pizzas pra gente. Grande Jorgão. Obrigado aí também, valeu. Valeu, Jorge. Pela moral. Tem nome de zagueiro colombiano, Jorge Aguirre. É verdade. Não é não? Jorge Aguirre. Agora é treinador, né? Agora é treinador. Agora é treinador, é verdade. Muito bem, olha, amanhã estaremos no resort do Estádio 97. Boa. Tá bom? Talvez ainda tenha um ou dois apartamentos, você liga lá. Liga lá, escreve, faz a sua reserva, 2896-4665. Agradecer o apoio da Cassineira, do André Schwartz, estará junto conosco, o edubotões.com.br, a futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador, acesse e marque seus jogos, também Slot Car Brasil, tá? E toda a equipe da Lotus Travel, a Paula, a Diana, a Jéssica, o Paulo Tinoco. Grande Tinocão! Um dos maiores arianos desse planeta e São Paulino também, é? Verdade. Estádio 97 chegando ao final. RG, quem ganhou a camiseta? Com apoio de fitcamisetas.com.br. Luiz Daniel. Aliás, falar em fitcamisetas.com.br, rolando uma promoção aí de Dia dos Namorados na loja do estádio97.com.br, que é sensacional, hein? É? Você concorre a prêmios incríveis do seu clube. Boa. Tem até relógio, é maravilhoso. Show, pra show. Dar um presente pro seu namorado, até às vezes pra namorada, vai lá, loja do estádio97.com.br. Quem ganhou o boné, Vista Aérea, Estádio 97? Douglas Marques. Boa. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Muito legal, o Carlos Ariente. Legal, Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Já já a gente vai ter um pequeno intervalo político, a gente vai ter um pronunciamento político, como às vezes acontece nas noites, né? Após o estado.